começando aqui mais um Locomocast, podcast mais geral para o Sério. Nós estamos aqui para falar sobre coisas muito super, pô, super bonito, né? Super legal. Eita, pai. Mas, o quê? Melhor não. Mas antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliar a gente no iTunes dando 5 estrelinhas, exatamente 5 super estrelinhas. 5 estrelinhas poderosas. 5 cuecas por cima da calça. 5 estrelinhas, quando você pega, você sai. Depois eu sou autista. Continua. O que tá acontecendo aqui hoje, né? Mas, né, bom, enfim, deem 5 estrelinhas pra gente. Mas não é esse o único recado que nós temos para passar. É, Suede? Não. É, exatamente. Mas antes, nós precisamos chamar o tradutor. Que hoje vai ser o Álvaro. O do Ciro, no Ciro, né? Né? Tô treinando. Então vai lá, vamos soltar a Avril Lavigne e começa aí, Suede. Se você que está ouvindo é ligado nos assuntos lá da Terra do Sol Nascente... O Toshiro Gracitolo do Coco, né? É. Se você gosta de mangás, animes, a cultura japonesa em geral, coisas kawaii ou nem tanto... E se além disso, se gostar de tudo isso, você escreve bem? Calma aí, você falou de nem tanto, né? Caralho. Não, tem, eu tô atualizando meu japonês. É Avril Lavigne. É o suedo aqui na cama. Queria essa. Isso daí tem. Como é que mais que ele falou? Gerurus o Cristo. É essa a tradução, cara? Calma. Gerurus o Cristo. Gerurus o Cristo, aramando o nascimento de Jesus o Cristo. É virula, velho. O Eroquina da cama. Ih, velho. Eu tô traduzindo, mano. Vai. Vai, isso foi a tradução dele, né? Mande um texto, dois, aí no contato @locomotiva26.com.br e venha ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Sorogodotsonegeseneyo, magasai, mogosore, doshedeganotchuchuriente. Pega a prima do suedo, Kida. Fazer um tchuk-tchuk com a periba. Do suedo, Kida. Da cama. Suedo, Kida, na cama. Criança, 16 anos. Caraste saúbano. Caraste saúbano. Mas não é só isso. Preste atenção. Você escreve sobre algo interessante? Você gosta de escrever? Não. Você acompanha o nosso conteúdo? Eu já pergunto o negócio. Hã? Pergunta. Tô mudando. Você gosta do nosso conteúdo? Você acompanha o site? Então você sabe como são as colunas e o que atrai os nossos leitores. E se você gosta de escrever, venha, mande um texto 2 para o contato @locomotiva26.com.br e venha preencher a vaga de um novo colunista. Ele andou pensando, cara. Ele andou caindo em si que aquele negócio do interessante assusta as pessoas. Sim. É, andou estudando. Muito bem, isso aí. Muito bem, isso aí. Muito bem. Você vai ganhar uma balinha. Você vai ganhar uma balinha, uma sete belo. Aí sim. Ok? Ok. Então é isso aí, recados dados. Vamos para o podcast, porque eu sou Rafael Tanicho e prevejo super patos, super bodes e super censuras. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... O homem castiçal. Vai pro próximo agora. Segundo cast que eu não consigo falar uma frase, velho. Eu sou o Pedro Tanicho e se eu fosse um herói, eu seria o Super Decepção. Caramba, mano, que decepção. Você seria o Kinder. Não seria o Kinder, que o Kinder não é. Sabe o que eu seria? É. Eu seria o Super Faz a Porra da Sua Introdução. Fala, galera, aqui é o Alvin e o melhor personagem. Não, eu errei. Fala, o Super Autismo! Não, o melhor super-herói de todos é o Pedro Pérez. Ô, louco! Oh, não, é porque o nome dele é Pedro Pérez, lembra? Ah, do, é, repete tipo, a letra, né? Peter Parker, pode crer. O nome Pérez. Do Peter Parker em português era Pedro Pérez, né, então? É, exatamente. É. Bom, e das profundezas dos oceanos, todos saúdem o Homem-Concha. Olá, pessoal. Como já foi dito, eu sou o Homem-Concha e eu tenho que dizer que o Aquaman era um baita de um babaca. Oh, hoje nós vamos vender alguns poderes da Concha, é isso? Por aí. Ah, então vamos lá. Vamos para os e-mails. Mais Mas antes de começar esse podcast maravilhoso que está por vir, esse supercast, olha só que coisa maravilhosa que temos aqui para vocês. Vamos para alguns e-mails, para algumas cartinhas dos nossos ouvintes. E começando pelo senhor Pedro Pérez, 26 anos, ele escreve aqui Joker. Fala, meus queridos amigos, estou mandando esse e-mail única e exclusivamente para agradecer imensamente o trabalho de vocês. Agradecer a força de vontade perante os momentos de dificuldade a manterem este podcast no ar. De verdade, muito obrigado. Sei o quanto é difícil a rotina de podcaster e quanto desprendimento e abdicação existe por parte de vocês para que os episódios cheguem ao nosso feed todas as semanas, ainda mais com o capricho e qualidade que vocês mantêm, tanto nos temas quanto após produção do episódio. Amo todos vocês, meus grandes amigos distantes. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Muito obrigado, Pedro Pérez, de verdade, em nome de toda a equipe. Tô só... Eu esqueci de falar, gente, tô só eu aqui hoje porque tá frio. Tá frio e o pessoal... É, tá frio. É o motivo. Tá frio. Então eu tô aqui e quero, em nome de toda a equipe, dar um muito obrigado também ao Pedro Pérez por ser um ouvinte assíduo desde antes do primeiro episódio. Isso mesmo. Desde antes do primeiro episódio, Pedro Pérez já estava conosco, acompanhando o que ainda não existia. Isso que é o mais legal. Pedro Pérez, um forte abraço pra você. O cara mais errado do mundo, mas um dos mais queridos por nós também. E carinhos eternos e agradecimentos eternos a você também, senhor Pepe. E o segundo e-mail começa assim: Olá, queridos condutores. Olá, queridos condutores dessa linda locomotiva. Sou eu, Renato Augusto Cicotti Marques Luiz, 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo SP. Salve, Renatex. Locomocast mandou a real para quem pensa em iniciar um podcast. Complementam de depressão quando falaram como fazer o podcast ajuda a atravessar problemas. Foi primoroso. É, Renatex, é isso aí. Locomodrops, que pedacinho de cast gostoso de ouvir, onde todos estão mais soltos e com mais tranquilidade em sair do tema e interagir divertidamente. É, Locomodrops, a desculpa perfeita para dar tempo de digitar o próximo Locomocast. Esse é o slogan mais lindo do mundo. Prioridades na minha lista de casts. Valeu, Renato. Você sabe que você mora do lado direito do meu pâncreas. Agora, sobre as 5 mentiras nos seus 50 tons. Vamos lá. Suede, dono de bar. Pedro, ter reprovado 3 vezes em veterinária. Jéssica, ter uma ponta de lápis no braço. Rafael, terem raspado a cabeça dele quando criança e ele nunca mais cortou desde então. Álvaro, não ter nada com o Luciano. Ops, isso não tava na lista, desculpe. O primeiro soco no peito do primo. Então, cara, você errou porque... Não, na verdade, você acertou o do Álvaro. Ele tem coisas com o Luciano. Não, acho que não era pra falar isso. Não, mas Renatex, desculpa, está errado. Está errado. Vou falar por mim de novo, o Tani não queria, mas eu vou falar. Sim, eu já tive um bar. Sim, eu já tive. Então, eu não sei até quando vai a promoção, mas já está esgotando. A promoção já está acabando. Então, aí quem ainda não mandou, o Tani vai me corrigir depois se eu estiver errado, mas até o próximo Locomocast é a última data de validade. É o fim da validade, ok? Mas se eu estiver errado, o Tani vai me corrigir na próxima leitura de e-mails, beleza? Muito obrigado pela companhia em meus dias chatos e por ocupar meus ouvidos de merdas diárias. Um grande abraço. É um prazer defecar em vossas cadências auditivas, grande Renatex, amigo, companheiro. É isso aí, man. É nóis. Tamo junto. Próximo e-mail. Gilberlan Santos. O Gilberlindo. Ah, Gilberlindo. O Pedro falou que você gosta de ser chamado assim no grupo de WhatsApp, compartilhando coisas legais com a gente. Então, Gilberlindo Santos, 26 anos, promotor de merchandising EitaCaster, Itabaiana SE. Fala, maquinistas, essa louca locomotiva, tudo bom? Tudo bom, Gil. Gilberlindo. Aia. Estive sumido esses dias devido a alguns problemas pessoais, mas estou de volta. Parabenizo a ideia do Locomodrops. Gostei muito, pois venha ser algo mais livre. Sobre o cast, 51, show. Produzir conteúdo em podcast não é para qualquer um. Gastamos tempo e dinheiro que são preciosos, criando algo bom para nós e para os ouvintes. E muitas vezes não recebemos nenhum comentário dizendo se tá bom ou ruim. Muitas vezes já pensei em parar tudo e voltar à minha vida de apenas ouvinte. Mas lembro que devido ao mesmo podcast, eu conheci grandes amigos, tipo vocês do Locomocast, ou mesmo alguns ouvintes. E isso é o que me motiva a continuar. No mais, é isso. Valeu. Valeu, Gil. Nossa, cara, tô com meu pâncreas também. Juberlindo. PS, parabéns, Pedro, pelas sábias palavras direcionadas a determinado indivíduo no último episódio. Eu sei do que vocês estão falando. E não, não é de mim. Música para leitura de e-mail. Would you love a Monster Man? Panda, Lorde. Uou, mais alguém que gosta de Lorde. Obrigado, Gil. Nossa, agora você ficou mais lindo ainda, cara. Eu prefiro Blood Red Sandman, mas essa aqui também tá show de bola, então... Essa música que vocês estão ouvindo desde o começo da leitura do e-mail do Gilberlan é Would You Love a Monster Man, da banda Lorde. Os caras mais bizarros do hard rock. Mais bizarros. Procurem vídeo deles andando no mercado desse jeito. E agora o nosso último e-mail, que começa assim. Chucky Chucky Pee-wee, motherfuckers! Me chamo Gabriel Catarro, tenho 19 aninhos, escrevo contos para o vagão das histórias nessa locomotiva e sou host do On Fire, um podcast que é mais errado que o episódio do fim do mundo. Hoje, venho por intermédio deste correio eletrônico contar um pouco da minha trajetória podcast anal. Como a maioria, iniciei ouvindo Nerdcast, mais especificamente a trilogia Crônicas de Ganor. Sim, ótima trilogia, cara. Eu gosto muito dessa trilogia. Quando os mesmos anunciaram o livro sobre a série no seu canal do YouTube. Depois disso, foi natural a transição de mero ouvinte para produtor, ou tentativa digital. Minha primeira experiência com a produção dessa maravilhosa mídia foi gravar uma sessão de RPG e editá-la. Ainda tenho essa coisa. O som é horrível, a edição é fraca e tem problemas sérios de áudio. Entretanto, foi feito com pura dedicação e carinho, fazendo com que eu aprendesse muitas coisas. A segunda tentativa foi com a página do Facebook / canal do YouTube, que ainda é ativa e da qual, teoricamente, faço parte. O podcast se chamou Cosmicast. Já resolvi, à época, quase todos os problemas de edição. Contudo, o som dos participantes e a dinâmica ainda era um lixo e sem formato definido. Não teve nenhuma segunda edição. Eis que, em um grupo de WhatsApp de um outro podcast, conheço uma galerinha da hora que compartilhava o gosto pela literatura. Depois de algumas semanas de organização, estreamos o Pode Contar, que iniciou muito bem, mantendo uma regularidade ótima e com alta qualidade de edição, som, principalmente graças ao host, que era formado em música e trabalhava com áudio. Contudo, acontecimentos pessoais acabaram por destruir a regularidade do programa. O Pode Contar e a família Pode Tudo ainda existem e estão online. Um dia esse projeto volta. Contudo, quando entrei na universidade, descobri que poderia usar o laboratório de rádio experimental praticamente para meu bel prazer. Isso, aliado a uma boa relação com o professor responsável e o respaldo de uma professora amante de podcasts, me deu a liberdade e a possibilidade de estrear o On Fire, com um ótimo áudio, uma dinâmica primorosa e, o mais importante, regularidade. Ao longo dessa história, descobri meu perfil de podcaster. Não gosto muito de gravar com pausas, gosto de humor negro e prefiro muito mais um ambiente divertido a um sério. Junto disso, descobri coisas que são obrigatórias em caixa alta, e não ter alguma delas impossibilita a continuidade do mesmo. 1. Ter amigos interessados no assunto trabalhado. 2. Ter um formato definido, mesmo que ele seja não ter um formato. Se você for host, esse é o 3, deve ser capaz de manter o assunto rolando de forma natural e contínua. 4. Ser capaz de receber e fazer piadas quando necessário. 5. Manter a regularidade. 6. Saber trabalhar problemas pessoais longe dos microfones. E 7. Ter conhecimento mínimo de áudio. Por hoje é isso. Keep on rolling! Acho que devia terminar com Limp Bizkit. Rolling. Keep on rolling, baby! E é isso aí, muito obrigado, muitíssimo obrigado, senhor Gabriel Catarro, outro ouvinte assíduo, o host do On Fire, que vocês têm disponível no site do Locomotiva 26, lá no feed. E se você quiser fazer igual o Gabriel, igual o Gilberlindo, igual o Renatex, igual o senhor PP Pedro Pérez, você pode mandar uma cartinha eletrônica para o contato@locomotiva26.com.br, repetindo, contato@locomotiva26.com.br. 26.com.br, mandar sua opinião, suas histórias, suas sugestões, sugestões de pautas, de melhorias, enfim, falar o que você quiser na hora que você quiser, nós lemos no ar, ou se você pedir, a gente, se for só alguma coisa pessoal e você não quiser que a gente leia no ar, a gente não lê, mas a gente vai mandar um abraço, sei lá, qualquer coisa, pra mãe, pra avó, pra cachorrinha. E se você quiser ficar ligado 24 horas nessa corja de loucos, nessa locomolocativa, nossa, que merda. Então, se você quiser ficar ligado com toda a galera que faz parte da equipe do Locomotiva e todos os nossos ouvintes assíduos, você pode entrar na nossa página no Facebook, Passageiros do Locomotiva, lá vai ter o link no topo da postagem, lá você não precisa de autorização e no topo vai ter um link com o endereço para você entrar direto no grupo do WhatsApp Passageiros do Locomotiva, sem precisar de autorização, sem precisar de nada, ok? Então venha fazer parte da nossa viagem. É só isso por hoje, vamos ao esse supercast e hasta! Da concha seria tirar uma bolinha tailandesa de pérolas do cu? Disparar pérolas. Sim, mano. Ou pelo cu ou pelo canal da uretra. Não sei qual que é pior. É, exatamente. Não, pelo canal da uretra é... Da uretra. Da uretra é pérolas brancas e da e do reto é... Pérola negra. Pérolas negras. Soltava, só saía. E detalhe, né? Toca a música do Paulo Ricardo da novela Pérola Negra. Nossa, enquanto ele véio. Abre a mão e dispara. Ó, gente, vocês estão entendendo sobre o que que é, né? Bom, enfim, acho que, né, depois da nossa introdução, deu pra entender um pouco sobre o que que é esse podcast, deu? Nem um pouco, cara. Enfim, hoje nós vamos bater um papo sobre como seriam os nossos superpoderes, como seria esse mundo se nós fôssemos super-heróis, o que aconteceria nas situações... Mundo? Já ainda em que... existiria mundo? Sim, sim. Em que nós, sei lá, fôssemos salvar as pessoas e coisas assim. E eu já quero falar sobre o poder do Suede pra começar. Uhum. O Suede, ele não, tem um poder... Isso foi adaptado, não é o que eu gostaria real, de ter. Assim, sabe? Porque... ele já tem. É, ele já tem. Ele tem toda a boa vontade do mundo para salvar, mas na hora ele vacila. Portanto, ele é o Super Vacilo! E ele tem os companheiros dele, os lactovacilos vivos. É, eu ia falar agora que pra ele ter esse superpoder, ele tem que tomar lactovacilos exatamente. Vivos. Exatamente. Gostei. Cada vez que ele vacila, cria-se mais lactovacilos, entendeu? Ele toma o Yakult espanhol, porque em espanhol o V tem som de B também, então lactovacilo seria os lactobacilos do mesmo jeito? Não, então, eu pensei que assim, os lactovacilos, lactovacilos poderiam ser criados a partir do momento que ele se masturba vendo aurora. Ei, eu não faço isso, cara. Tá, né? E daí sai o lactovacilo de dentro dele. E você põe em potezinhos e dá pra quem tomar? Não, é aquela parada... Que nojo, mano! É aquela parada, tipo, sei lá, ele se masturba na frente de uma banheira e joga os bichinhos lá dentro e eles começam a crescer. Eles virar... formam a roupa mágica dele, porque ele usa. E virar anões, sabe? Você tem tipo Minions? Não ia ser um pouquinho mais sério esse podcast? Mano, imagina Minions do Suede, lactovacilos. São lactovacilos, é. Caralho, exatamente, mano. Cara. Ia ser muito bizarro, velho. Ia ser man. Que... Nossa senhora. Essa frase, filho. Ia ser man. Suede. Oi. Você quer falar um pouco sobre esse superpoder que a gente... Não, cara. Nem sei de nada isso daí. Não é que eu sou. É que, não, eu entendo o porquê disso. Parte do super vacilo, não da masturbação. Os lactovacilos. Os lactovacilos. Não, sim. Mas é verdade, cara. É. Você se tipo masturba isso. Vendo a aurora, não, é verdade? Cara, não. É, às vezes dá errado, minha boa vontade. Às vezes? Às vezes. Eu. Você. Cê... Hoje é um cachorro. Eu seria o Super Condição. Condição? É. Sine qua non? Eu ia estar, né, dando rolê, pá, de repente eu escuto um grito, corro pra cabine telefônica, não tem cabine, ok, me troco no meio da rua pelado, né? Chego no lugar, a pessoa tá com uma arma apontada pra cabeça, e daí eu paro o tempo, transporto a gente pra um lugar, sei lá, com câmeras, e falo, ó, agora, pra que você seja salvo, vai ter que rolar uma parada meio Black Mirror, sabe? Sei lá, você vai ter que comer um porco, e isso vai ser transmitido posteriormente em rede nacional, coisa assim. Se a pessoa faz fez isso e é filmada, toda a cena volta, eu salvo ela e acabou. Uhum. Se não, ela morre. E você vai fazer o que com a gravação? Se a pessoa continuar viva, a gravação vai ser solta no YouTube. Eu só pergunto assim, pra quê? Você ia ser um YouTuber? Eu ia ser tipo um YouTuber, só que de... De dia ele é YouTuber, filha da putice, de noite sabe? É um herói. Exato, não, eu ia usar meu superpoder. É um herói. Pra quê? Você ia pra ganhar quê? Dinheiro? Pra quê? Porque assim, tudo que a gente faz na vida é condicional. Você faz uma coisa por causa de uma coisa. Sim. E você deixa de fazer uma coisa por causa de uma coisa. Prevejo muitos favores sexuais. Então, eu iria salvar a pessoa desde que... Entendeu? Entendi. É que o sexo com porco é... O quê? Você só faria o sexo com porco? Não, você mesmo? Isso foi um exemplo, super vacilo. Isso só foi um exemplo. Mas poderia ser, sei lá, ser espancado por um anão. Eu pedia dinheiro. É que tem gente que não tem dinheiro, então você tem que sacanear de outro jeito, né? Tem gente que não tem dinheiro, mas paciência, né? Eu tô vendo que não vai ter herói, só vai ter anti-herói, caçador de recompensa. Não. Sobre esse negócio de não ter dinheiro, quando você tá querendo muito ir no cinema e você não tem dinheiro, você vai lá e pede pra alguém te salvar? Isso seria em condições de risco de vida da vítima. Não, eu tô falando, mas se você não tem dinheiro, você não vai assistir o filme. Sim. Paciência, você não tem dinheiro? Tchau! Ah, não, mas aí você, pô, qual que é o preço da vida da pessoa? O preço da sua vida é comer um porco em rede nacional? Não, mas você não vai se beneficiar disso. Eis a questão. Não vai, mas vai continuar vivendo. Não, mas você. Satisfação pessoal. Você vai gastar tanto pra fazer um negócio desse, gastar tempo, gastar paciência. Ah, não, eu vou fazer alguma coisa com permuta. Não, mas o Super Condição tem super poderes de super negociações. Ai. Porra, agora tá tudo somando os mas superes aí, que vão abrir tudo que é brecha possível. Qual seria o ponto fraco do Super Condição? Boa. Todo herói tem um ponto fraco. Eu já sei. O cu. O quê? Não. Paradoxos, cara. Paradoxos. Que nem ontem lá perguntando. Se a pessoa fizesse uma proposta que eu entrasse em parafuso, fudeu, eu sou obrigado a salvar a pessoa. Que nem a tela azul que você deu ontem. É, igual a tela azul que eu dei no jogo ontem. Cara. Então assim, eu faço então, a proposta é pra pessoa. E ela vira e fala um negócio. Eu sou ponto fraco. É, e ela vira e fala um negócio que eu fico meio assim, como assim? Fudeu. Eu tenho que salvar a pessoa de graça. Não, tipo que nem você salvou uma mina de estupro, aí você meio que vai estuprar ela. Vai falar, então eu prefiro ser estuprado do outro cara. Não, peraí. Se eu vou salvar uma mina de um estupro, a proposta não vai ter estuprar ela, cara. É, porque ela vai se salvar de um estupro pra ser estuprada. É verdade, né? Deixa, já que a opção é sair de um pra ir pro outro, foda-se. Então tá. Isso tá... Que bizarro, gente. Vamos upar. Quantos pontos de experiência o herói precisa pra subir de nível? Ah, não. Aí, porra, aí é muito detalhe. Vai tomando cu. Não, mas eu acho que assim, ele teria super poderes, super negociação e ele colocaria super condições. Tipo Casas Bahia, né? Super condições. Que se a pessoa aceitasse, beleza. Só que o tempo pararia naquele momento pra pessoa realizar algo que posteriormente seria levado a público. Porém, se a pessoa lançar um paradoxo em cima do que eu... da proposta, ela tá livre e eu salvo ela. Sabe uma coisa que eu pensei? A gente podia cada um falar os poderes que queria ter e pra quê? E os outros jogarem uma condição pra uso daquele poder. Por exemplo, você tem supervisão, mas somente no escuro absoluto. Não, tudo bem. Tudo bem. De dia você tem uma visão normal, de noite você tem uma visão absoluta, cara. Escuro absoluto não é noite. Você tem visão raio-x, por exemplo. Não, então. Visão raio-x, mas só no escuro absoluto. Então, pega uma venda daquela, aqueles óculos dos mineiros que foram soterrados da Oakley. Era escuro pra caralho. Ah. Então, pega um daquele lá, mais uma vendinha, aqueles tampão de criança, sabe? Já era. É, você vai ver. Você tem visão absoluta o dia inteiro. Você vai ver através do negócio mesmo, raio-x. É, mas vamos falar. Agora, quando tá em escuro absoluto, a pessoa vê apenas vê através das coisas ou ela tem através controle? Das coisas no escuro. Ih, aí fudeu. Não, aí fudeu. É isso que eu tô falando, assim. A gente vai fazer isso pra ver através do óculos, tá ligado? Então, a gente vai fazendo falando sobre as coisas que a gente quer. Vai fazer os testes do herói. E os outros têm que fuder com a graça da pessoa. Entendi. E acho que é um exercício bacana de se fazer. Tá, Álvaro, se você tivesse um superpoder... Não, mas eu acho que é válido se ele conseguir pensar num super-herói pra ele ser, por exemplo, Suede, ele se enquadra perfeitamente no super vacilo. Não, mas sim. Eu não gostaria de ser o super vacilo. Então para de vacilar. Mas isso não tem nada a ver com a vida real. Se você parar de vacilar, você vai perder os poderes de super vacilo. Você vai ser só o super bicho grilo. Exatamente. Mas não é a condição do cast, porra. Então, Álvaro, se você fosse um super-herói, como você seria? Ou se você tivesse um super-poder, o que você gostaria de ter? E como seria a sua roupa? Ah, peraí, como seria a roupa? É? Eu vou pensar. A do suede seria a camiseta do avesso. Sim. A do super vacilo seria a camisa do avesso. Camisa do avesso e craque pendurado no pescoço. Porra, do super condição, eu não sei. Não sei mesmo. Eu queria ser o super traficante. Como assim, velho? E, tipo, eu produzia minha própria droga, tipo, através do meu corpo, tá ligado? E você seria um herói como? Cara, eu ia salvar as pessoas. Fazendo. Ele ia salvar os cracudos, as famílias. Então, mano. Ele ia acabar com o traficante. Ele ia acabar com o tráfico. Eu ia ser o tráfico. Exato. Eu ia ser o... Tipo, ele ia comer alguma coisa e ia cagar droga. Não, sim. Mas aí não é uma questão de ser herói. Você ia ser um escravo de todo mundo depois. Você ia desistir só pra fornecer droga. Não, porque... Droga. Mas um herói é um servidor público. Eu ia ser um traficante melhor que todos os outros. Então, tipo, eu ia dominar, entendeu? Ele ia ser Coca-Cola. Eu não tô entendendo por que seria herói essa porra. É, eu também não. Como que você ia salvar alguém? Na pessoa quer sair da realidade, eu vou dar uma droga pra ela. Ó, a pessoa tá presa num prédio em chamas. O que você faz? Dá droga pra ela. Eu faço um extintor de pó químico, que seria cocaína. E eu apago o fogo, assoprando assim, ó. Aí sai cocaína pra caralho da minha, do nariz, quebra, da minha boca. E a pessoa fica doidona e esquece, sim, do problema ali. Aí você chega lá em cima, tá a pessoa no chão, tremendo, com o nariz sangrando, espumando a boca, o zóio virado e... É, não. Eu dou adrenalina nela, alguma coisa pra ela voltar à vida, mano. Mano, a vida não funciona assim, cara. Como não? Você nunca assistiu Pulp Fiction? Ah, realista pra porra aquela merda, né? Ó, um superpoder do Álvaro poderia ser... Super teta. O super teta. Eu pensei, na verdade, quando tava vindo pra cá, eu pensei no super barriga. Barriguinha mole. Barriguinha também. Mole. Porque, só que ele teria poderes tipo The Blob. Tipo, eu consigo esticar a barriguinha, tipo, meio... É, não, você engolindo as pessoas ruins. Não, pensei em diferente. Nossa. Ele faz igual o Adam Sandler no Kick, né? No Click. Sim. Uhum. Que ele fica balançando a barriga. Ele criaria um ondas super vento. É. Um tornado com a flap, tipo, a da sua barriga. Seria um negócio meio homem elástico, só que só com a barriga. Eu conseguiria fazer tudo. Você podia ser tipo Homem-Aranha, jogando teta de um lado pro outro, cara. Aí você ficava 3 dias sem tomar banho, sua teta grudava nas coisas. Exatamente. Nossa, cara. Mano. Imagina aquele... Aquela teta... Você não precisava nem matar os bandidos, você dava uma tetada nele e ele morria de nojo. E eu ainda poderia salvar as criancinhas que as mães não conseguem amamentar dando leite pra elas. Ai, é, mano. Com a aí minha você teta. Teria que lavar a teta, né? Será que ele precisaria lavar mesmo? Você ia matar a criança com infecção. Ia ter super nutrientes, cara. E super bactérias também, né? Ia ter super crianças desidratadas, que não, cara. Mata e engorda. Não, mas ó, então, eu tinha pensado você como The Blob, sabe? The Blob. A bolha? Sim. Que vai absorvendo tudo e crescendo. Mas aí, tipo, como é que eu ia amarrar a barriga no meu corpo, porque ia ficar o negócio arrastando no chão, né? Mas ou ela estica aí? Estica, velho. The Blob é tipo a moeba que vai andando. É tipo um dia, se o Rezende entrar numa máquina, se o Rezende pegar a moeba, sei lá, ele se transformar praticamente. Bizarro, ele se transformar numa moeba, ele vai se esticando e rastejando, como uma lesma, cara, tá ligado? Da hora. É tipo aquele deus mas do mas qual fedor. Seria o meu ponto fraco? O Rezende? Fraco do Al. O seu ponto fraco podia ser o Rezende, cara. O cara ia então, querer me Rezende... pegar pra colocar nele, tá ligado? O Rezende. O nick dele inteiro é Resende Evil. Nossa, o inimigo aí. Tem uma coisa também, agora que eu percebi, o Resende não pode ser o inimigo dele. Yeah. O Resende é a Mary Jane dele, porque ele ama. É verdade. É você que dá view pro Resende. É. Não, mas ó, não, e o Resende por ele sempre... me amar, ele quer me ter, só que eu não quero ter ele. Aí ele quer ia ser o ele não quer me ter. Ele quer também, se ele... Então... Mas ó, ele ia ser tipo que nem o Coringa do Batman. Tipo, o Coringa meio que ama o Batman. É, Batman do Lego Batman, no sim. caso. Sim. Eu ia virar pra ele e falar, eu te odeio, e o cara ia mijar Guaraná. É. É que mijar Guaraná é tipo quando a mina mija Guaraná, tá ligado? Então tá, né? Não, mas ó, eu acho que o... É um ótimo superpoder. É que eu tinha pensado, quando ele falou do super cracudo, eu tinha pensado nele peidar loló. Isso, sim. Não, isso. Tipo, no, de todos esses... Que nem caca de nariz, ia ser seu pedra de crack, é tá ligado? Seu cabelo é maconha. Sim. Nossa, velho. Ia ser foda. Ele é um super fuga da realidade, na verdade. Eu não entendo como ele seria um herói, na verdade, de salvar as pessoas. Porque ele ia matar todo mundo de overdose. Sim. Ele seria um super vilão. Mas a pessoa, em tese, morreria feliz. Pô, foda-se, mãe. Mas, ó, as pessoas seriam tão drogadas que a próxima geração não saberia que droga é uma coisa ruim, entendeu? Mas o cracudo não tem salvação. Não, mas é a mesma coisa que eu falar assim, eu vou acabar com a fome, meu poder vai ser acabar com a fome no mundo. Todo mundo que sentir fome morre. Aí não tem mais fome. O Coringa também mata as pessoas dando risada. As pessoas, alguma, depende da arma que o Coringa usa pra matar, as pessoas morrem rindo. E nem por isso ele tá salvando. Se for assim, o Coringa não pode ser preso. Ele faz o outro morrer dando risada. Não, mas você vê que a polícia nem vai atrás do Coringa. Quem vai é o Batman. Então quem seria o arqui-inimigo do Super Cracudo? O Dória? Do Super Cracudo? Super Proerd. Super Proerd, pô. O Leão do Proerd. Alguém ia se transformar naquele leãozinho e ia ficar... Como é que é a música? O super-homem do Palomax ia se transformar em... Nossa, velho. Ó, negada, procura aí o Palomax super-homem. Exato, ele foi um cara que deu Proerd pra muitos daqui. E ele deve... já começou o bode, exatamente. O Super Pato! Eu acharia mais legal você ser tipo The Blob mesmo. The Blob, acho que é melhor que o Cracudo. Jogar seta, né? E pá. Sim. Porra, você ia ter tipo poderes do Homem-Aranha. Caramba. E ele tem o peido dele também. Não, meu peido é poderoso. Não, o peido da garrafa. Você anda com uma garrafa, pra onde você vai? Eu posso continuar peidando o Lolo? Qual é o problema? Nossa, velho. Oh, é, entorpece. Não, né? Mas aí você escolhe um ou outro, não tem sentido. Do bolha peidaloló. E se eu for o homem bolha cracudo? Caralho, homem, mano. Bolha cracudo. Aí você tá misturando tudo. Por que você não é homem bolha cracudo, Batman, super-homem, X-Men? Não, homem bolha é melhor que o cracudo, vai. É, eu acho, cara. Ah, o meu peido talvez seria tipo que nem a fumaça que o Batman some, tá ligado? Aquela fumaça de ninja. Eu solto o peido, a pessoa desmaia. Você fica... peidar pra você sumir? Sim, sumir ou pra, tipo, sei ou pra lá, pessoa pra se paralisar. Desintegrar. Pra consciência da pessoa sumir. Sim. Sim, e mano. Ele pode usar isso só a pessoa sumir. Aí, caralho. Homens de Preto não tem aquela caneta que tira a memória? Você tem o peido que tira a memória. Você, tipo, levanta tudo o blob, assim. Expõe o brioco. Que, não, eu faço que nem, tipo, um gambá. Eu viro com a bunda virada pra cima. E dá aquela espirrada. Ei, daí a pessoa esqueceu e tá fedendo. Isso ia ser legal, cara. Quem chega perto dela e esquece os últimos 10 anos de vida. Se a pessoa tiver 10 anos de idade, não vai lembrar nem como respira. Vai acordar chorando que nem um recém-nascido. E como seria a roupa? A roupa? Não cabe roupa, caralho. Não, eu ia andar pelado. É, porque ele ia crescer cada vez mais. Só emblema ali. Ia ser tipo a calça do Hulk. Sim. Só rasga as extremidades. O pepi do Hulk é pequeno, por exemplo. E o Hulk também, se ele tiver usando lycra, ele vai virar o Hulk e vai estar de bermuda jeans ainda. É. Como que é? Mean leggings. É, aí, ó, o Hulk tá lá no Mean Leggings. Quem tiver Instagram, procura aí. Me in leggings, ok? Concha. Eu. Como que seriam seus poderes? Cara, nunca... Peraí, mas a gente tá falando do Diego José Moreira Leandres ou do Homem Concha? O Homem Concha é o herói, na minha opinião. Sim, eu acho. Defenda sua tese porque o Aquaman é um pau no cu. Ah, mano, qual é, mano? Porque o Homem Concha derrotou ele há vários anos. Arthur Curry não existe mais entre nós. Fala de boa, cara, vem jogando nos caras. Ó, por exemplo, o Homem Concha, ele poderia ter um poder que eu sempre quis que o Aquaman tivesse, mas ele nunca usou, pelo menos. Que é ferver a água do sangue das pessoas. Isso é bom, hein? Dobrar a água. É. Dobrando a água, você dobra a pessoa no meio. Pessoa, 70, 80% água? 70. Aí. Não, é só, rapaz. Puta poder, poderoso mano. Poderoso pra caramba. Porra. Mas aí é água com sal, então você tem que dar muito sal pra pessoa pra você poder fazer isso. Não, água é água, cara. É água. Então, tipo, uma pessoa H2O. Hipertensa, você ia conseguir controlar melhor que uma pessoa normal. As moléculas d'água, né? Mas, na verdade, ele não conseguiria fazer ferver. Eu acho que ele faria a densidade aumentar. Agitando as moléculas? Agita as moléculas. Eu acho que o Homem Concha, ele ia deixar os inimigos dele, tipo, bem perturbados, que eles iam se sentir como se estivessem presos dentro de uma concha mentalmente, tá ligado? E o resto você tem que ter um sonar. Isso é meio Ghost in the Shell, cara. Sim, cara. Você tem que ter um sonar meio abafado por causa da concha. Não, ele podia fazer um barulho meio que de... Tipo, a gente imagina assim, ele usando uma concha igual a máscara do Sub-Zero, por exemplo. Não, a concha e uma concha como escudo, eu acho. Do Piratas do Caribe, que tipo, fica meio a cara dele pra fora, meio pra dentro da concha, assim. Não sei se você lembra do Piratas do Caribe 2. O que eu acho nas mãos é pinças do tipo aquele... O seu seringuejo. Não, aquele camarão lá que dá uma porrada fodida. Seu filho é não, não, é. Não aquele, é. Que um é maior que a outra, né? É. Ele tem a mão. Ele é dobradinho, é abissal ele. Ah, é seria... o Mantis Shrimp. Ah, sei. Seria tipo um louva-deus ali, a pateia pé. É. Ele dá uma chicotada lá. Caramba, então ele teria um super soco. Foda, mano. Um super soco. Um super escudo, um super soco. Ó, falando, vai anotando isso daí pra você criar o desenho do Homem-Concha, hein, cara. Anotando, ele vai poder escutar quantas vezes quiser. Mas o Homem-Concha poderia fazer. Você é baixo, esquece. Baixo. Então tá bom. Baixo, mas não escuto. E o Homem-Concha, ele chega, tá ligado que nem o Jason que ele vai chegar. Tem o poder de iludir os amigos. É, ué. Tá ligado o Jason quando ele chega tipo... O dele ia ser tipo, não, o barulho do mar, tá ligado? Que você escuta. Quando o Homem-Concha tá chegando, você ouve o barulho do mar. Isso é legal. Você escuta um tchá, aí surge ele assim, tá ligado? É a história da Electra. Ela sussurra no seu ouvido antes de te matar. Uhum. Antes de você morrer pro Homem-Concha, você escuta o som do mar. Caramba! Porra! Aí sim. Aí a pessoa tá lá, caralho, eu tô escutando o mar, mas aqui é Poço de Caldas, cara. Aí, tá morto. Estamos em Matão. Que porra é essa, cara? Eu acho que assim, por exemplo, pra dar um sentido pra concha também, igual eu falo da prisão aí, você prende as pessoas, não é que você mata a pessoa, só que a consciência da pessoa fica presa dentro de uma concha escura. Não, pra nunca mais, tá ligado? Ele transforma o vilão numa pérola e guarda dentro de uma concha. E ele tem tipo um cinturão. Do cu, cara. Sim. Do cu, velho. Dentro do cu dele? É lógico, ele vai fazendo tipo bolinhas tailandesas com os vilões e vai enfiando no cu dele. E depois ele usa os vilões como tipo. O chicote. Chicote. Como Pokémon. Ele pode usar. Só fica um gancho assim pra fora que ele tira e fá, dá uma chicotada de bolinha tailandesa. Ele pega o vilão, o poder que o vilão tem, ele pega aquela bolinha, taca no chão, a pérola. Ele e mastiga. Isso, ou ele mastiga, ele faz alguma coisa com aquela pérola, mas ele pega o poder pra ele, entendeu? Então, enfia no cu, absorve. Nossa, é, supositório. Aí, cara. É, supositório de vilão, cara. Eita, supositório de vilão. Mas, ó, o sonar dele tem que ser tipo som de golfinho. Ia ser engraçado. Tipo, um cara musculoso, assim, fazendo som de golfinho. Faz som de golfinho. Não, pra ele usar o sonar, ele tem que fazer o movimento pélvico. Que ele que fica assim, ele. Tipo... Pode crer, sim. Fazendo um S com o corpo, assim. É, e isso pode servir como ataque também, porque ele, assim, embaixo d'água, ele gera uma onda de ar pra fazer sonar. Na terra, ele gera também, pô. Sim. Mas tem uma coisa, você não tem escudo. Ah, por que não tem escudo, cara? Eu acho que fica mais da hora você invocar uma concha gigante que te envolve quando acontece alguma coisa. Não, eu acho que ele, eu acho que isso é uma boa e eu acho que é legal Cloister, também ele ter um exoesqueleto. Uhum. E não, você não tem esqueleto por dentro. Seu esqueleto é por fora, cara. Isso é uma gosma por dentro. Ele se transforma que nem o Hulk, tá ligado? Tipo, do nada vai crescendo os negócios dele assim, ó. Tipo, o osso dele vai saindo pra fora e a pele vai indo pra dentro. Não, no primeiro momento parece escamas e de repente vai virando uma carapaça. Vai endurecendo, uma carapaça. E daí, tipo, quando você tá em super problemas, você faz essa parada da concha aí, você pode até se transformar, tipo Freeza, sabe? Será que seria um Megazord do Homem-Concha? Como é que seria um Megazord do Homem-Concha? Seria Megazord do Homem-Concha com o ET Bilu. Ele calça um golfinho em cada pé. Enfia a mão no cu de duas focas, né? Caralho. Até o cotovelo. Mas aí, de onde provém os poderes do Homem-Concha? Porque eu imagino que durante o dia ele é um humano normal. Que trabalha na lan house de um autista e fica desenhando Pokémon. Na lan house, né? Nossa, deixa pra lá. Eu acho que vai ter que botar algo. Oi, passou um golfinho na frente. Exatamente. Do que eu falei. Então, mas de onde provém os poderes? Como você adquiriu? Sim, acho que era um estudante normal, estava fazendo uma excursão com a escola e foi mordido por uma concha. O cara estudava biologia marinha. Tem aquela coisa do culto à concha que você sempre fala. Eu acho que a concha deve ser alguma entidade que você conheceu. Ancestral, com isso. É a concha mágica, cara. Calma, ó. Do Bob Esponja, mas é uma entidade. Não, não sei se vocês já viram ali na linha do trem. Costuma vir uns caracóis lá da praia envolvidos naquelas conchinhas. E, tipo, vai ver, ele encontrou um lugar que fosse, tipo, um santuário da concha e ele leu, tipo, que nem o lance do anel do Lanterna Verde. Um dia ele não estava fazendo porra nenhuma e ele resolveu seguir o rastro de caracóis. Sim, ele seguiu o rastro de caracóis ali da que levou ele até uma gruta, onde lá tinha uma concha em que ele puxava uma cordinha, ela falava sim, não ou talvez, que seria a concha mágica. Sim. E a partir desse momento que a concha mágica disse sim pro Homem-Concha... Não? Ou talvez. Ou talvez. Não, mas coincidentemente, as duas últimas pessoas que passaram por lá já tinham tido não e o talvez. Só o talvez pode ser até um arqui-inimigo do Concha. Mas aí o Concha puxou, só por curiosidade, tipo a Aladdin ali, que, porra, tem um negócio escrito aqui, vou esfregar. Daí o Concha vai lá, caraca, que cordinha é essa? Puxou, sim. Daí, tipo, começou a tremer as paredes, tipo, sei lá, o Link pegando a Master Sword, sabe? Uhum. E daí começou a tremer a parede, essa concha, sei lá, foi parar na cabeça dele, porque ele, um capacete bom também, concha, né? Uma concha. Aquele bonezinho de concha, assim. É. E de repente você começou a sofrer a mutação, além de sofrer a mutação, sofrendo grandes dores com isso, porque, né, a transformação não pode ser uma transformação, tem que ser dolorosa. E daí, tipo, sua pele começa a escamar e tal, e de repente sua pele é da cor mais brilhante do que aqueles personagens novos do Yu-Gi-Oh, sabe? Eu era foil. É, você era foil. Exato, cara. Você, quando se transforma, você fica foil, cara. Aí, ó, já vale um triplo do valor. É. E foi um dia que o cara resolveu seguir o caminho das conchas, entrou numa gruta, viu a concha mágica e a concha mágica aceitou. E a vida dele se mudou. O concha. E a partir daí, nesse momento, óbvio, né? No momento que a concha mágica foi... Você tá fazendo, cara? Eu tô imaginando. No momento... apertando as tetas. Sim, gente. No momento que a concha mágica foi parar pra cabeça do concha... Ele começou a ouvir obviamente que ele recebeu todo o conhecimento do culto da concha. Nossa. Conhecimento ancestral. É. O arquinimigo do concha. Quem busca conhecimento? Etebilu. Mas peraí, o Etebilu não tava do lado do concha? O Etebilu tava do lado do concha. Nessa luta, mas os dois se uniram pra poder matar o Pedro Pérez. O inimigo de meu inimigo é meu amigo. Mas e se o Pedro Pérez fosse um super-herói ou um super-vilão contra o homem concha? Ele pode super ser errado. O cara do talvez. Seria o super errado. Não, ele é do não. Ele é super não, errado. Não, o Pedro Pérez, ele ia ser tipo, já que ele trabalha pro governo, ele ia ser tipo um super do MIB, vagabundo. Tá ligado? Não, ele ia ser um cara do MIB que caça essas coisas que misteriosas. Caça entidades da concha. Sim, mano. O que que você tem a dizer sobre isso? Os caras, vocês são muito criativos. Precisa de droga aí do super crapulho. Bom, queridos ouvintes, hoje nós começamos a criar a história do Homem Concha, certo? Posteriormente, vamos fazer um podcast. Quem tá por dentro do Locomocast sabe que lá de trás, o primeiro e-mail que o Concha mandou pra gente, a gente já acreditou ele com o título Homem Concha. E agora vamos criar o mito. E agora, a partir de hoje, começamos a criar o mito do Homem Concha, ok? Cara. Então, aguardem uma historinha bonita aí mais pra frente. E até 2020 eu estou nos cinemas. E até 2020 nos cinemas. A HQ sai antes, né? 2019? 18? Não, lança junto, que nem o que que é, tá ligado? É, aí fica aquele bando de nerd ter tudo brigando. Não, a HQ veio antes, o filme foi baseado nela. Tipo isso. E a HQ vai ser feita pelo próprio Homem Concha. Claro. Caramba, esse tudo foi dirigido esse... e... Caralho, dá pra fazer um teaser, filmar ele andando na linha do trem e pegando os caracóis, assim, sabe? Por que linha do trem? Porque o onde, falou que é onde surgiram os caracóis que vêm do trem lá da praia, do litoral. Tá, então tá, né? Aí, ó. Porra, dá até pra fazer um teaser em vídeo disso daí. E tipo, essas conchas... A concha só veio parar aqui porque, tipo... O cara que tinha o poder da concha precisava esconder, por isso que ele veio parar aqui em Matão. Não tinha um cara com o poder da concha. Não. Acho que é algo ancestral. A concha chamou ele. Sim. É tipo a Rey com o sabre de luz, mas, tipo, do Luke. Concha, ela veio do litoral. Então, tipo, ela se escondeu aqui, entendeu? Ela veio bem pro interior pra... Não, mas você não sabe quanto... Aí é que tá. Eu acho litoral que hoje, houve né? uma peregrinação do Homem Concha em busca de conhecimento pessoal enquanto ele estava seguindo os caracóis. Gente, o cara do poder tá querendo falar, velho. Ué, fala aí. Eu acho que seria mais como um Super Marvel. Versus Capcom. Caralho. Capitão Marvel. Capitão Marvel, que é o poder ancestral. Já teve vários que levaram o título de Homem Concha e agora é minha... E você encontrou a concha do antigo... Do antigo concha mágica agora, do antigo os culto. Poderes foram passados. Tipo Lanterna Verde. Também. Tipo Sim. Pode ter vários Homem Conchas pelo mundo não, pelos não, planetas, pela galáxia. Pelo multiverso. Sim. Pelo multiverso. Isso é super visual, cara. Caramba. Merece uma carta de Magic isso. A Agora, o Pedro falou que ele é o Super Depressão, é isso? Não, super Decepção. Super Decepção. Esse não é Kinder. O Super Decepção poderia ir atrás dos vilões, que são aquelas pessoas que cantam na segunda-feira de manhã. Também, mas o meu poder seria reviver os mortos pra eles morrerem de novo. Interessante, cara. Pra eles se decepcionarem de voltar. É tipo centopeia humana, que o cara enforca o maluco até ele morrer. Ele fala, doutor, ele morreu. Daí foi lá com o como que chama aquela porra lá? Desfibrilador. Ele ressuscita o maluco pra matar de novo, cara. É foda. É, eu ia ser um necromancer do vacilo. Eu ia trazer os mortos pra morrer de novo. Mas você ia matar eles? Ou não? Ia deixar eles aí pra morrer? Então. Eu acho que tinha que ser mortos recentes. Por exemplo, a família tá lá chorando, você vai lá no velório, revive. Não. Do tipo, tô na rua lá, um assalto ao banco, eu tenho que salvar. Passo no pedestre lá, faca no pescoço, revivo ele e mando pra morrer pro bandido. Caraca, mano. Mas aí, esse pedestre ganha algum poder quando você mata ele? O poder de não viver mais. Ganha o poder de perder o amor à vida. Pode ser. De perder tudo, na verdade, porque ele vai morrer, cara. Não, mas parar de temer a morte, tá ligado? Parar de temer a morte, por isso que ele vai e obedece o que você fala. Porque ele já tá morto. É. Mas você reviveu. Vai morrer de novo. Mas quando você reviveu ele, ele perdeu o medo da morte. Não, e aí ele faz o que você quiser. Mas ele volta bobão. Ele volta... Os lactovacilos. É, provavelmente o sêmen deles é o lactovacilo que o Swed toma. Mas eles voltam tipo a Aurora mesmo. Fica cantando bosta e vai lá batendo nos bandidos. Ele vai lá distribuir maçã pros bandidos e tá um tiro na cabeça, cara. Mas você fica mais politicamente correto. Em vez de passar a facada, você mata ele de decepção. Você vai lá e decepciona o cara na real ali. É, mas a decepção é, eu mato a pessoa, ela volta, ela faz o que eu tenho que fazer, ela volta pra mim. Cara, você me matou pra isso, velho. Agora o que que eu faço? Agora você morre de novo. Nossa, você tá brincando. É, é uma boa. Seria foda, mano. É uma boa. Olha, estabelecemos 5 novos super-heróis aqui. E minha roupa seria laranja. Por que laranja? Não sei. Seria aquele laranja de pincel atômico? Eu pensei que sua roupa ia ser branco, preto e, sei lá, azul. Tipo um tarja preta mesmo. Branco, preto e azul funciona, né? É um deckzinho de zumbi bacana. Nossa. Não, é um tarja preta aí. Olha, estabeleceu 5 novos super-heróis aí. Você falou do meu, eu não falei do então meu. Então fala, vai, Sven. E aí, velho? Fala, ó. Não, mas você vai falar. Só que se o super vacilo for melhor do que o que você falar, você é o super vacilo. Vai, com certeza vai, porque eu não pensei em nada zoeiro. Então agora você vai então falar. Vai, fala. Salve crianças agora, então. É, vamos deixar ele falar até o fim pra depois a gente criticar ele ao máximo. Ok. Porque assim, desde criança eu quero ter um poder, que é controlar o tempo. Tempo do que tipo? Você ia ser o Dr. Who. Tipo, não o Dr. Who. O tempo do miolo, você colocou ele, ficou pronto em menos de 3 minutos. Vai chover ou não vai chover? Não o clima, o tempo mesmo. O tempo e tudo que envolve cronologia, arcada temporal. E tudo isso daí, blá blá blá. Você quer ser o Cronos, o Alice através do espelho? Eu não assisti, mas seria tipo um Cronos mesmo. Controlar o tempo, fazer o tempo parar, fazer o tempo avançar, fazer o tempo retroceder, poder voltar no tempo, poder avançar no tempo. É só isso que você queria. Eu vou só botar isso. Um defeito nessa porra. Você pode fazer isso, mas você envelhece e rejuvenesce toda vez que você fizer. Exatamente. Se você for muito pra frente, você morre de velho. Se você for muito pra trás, você morre porque não nasceu. Então eu só posso ir até o meu limite de tempo? Exato. É. E por exemplo, se você for antes de você descobrir, você vai estar um velho escroto com cabeça de criança sem os seus poderes. E com Alzheimer? Como é que é? Antes de você descobrir que você tem os poderes. Você pode usar durante você, enquanto você souber que você tem os poderes, é isso? Isso. A partir do momento que você descobriu. É o seu, quando você descobre que viagem. Eu gostei, mas não gostei assim, tanto. Se você, se você for muito à frente, você vai ter Alzheimer e vai esquecer como volta. Não, né? Mas você, se você for esperto, você vai tipo poder ser ricaço com isso. Não, sim, com certeza. Mas caralho, é uma limitação que eu não tinha pensado. Ah! É interessante, mas não, ao mesmo tempo não. Então vamos lá. Qual seria seu supernome? Eu quem gostou mais do Cronos. Eu não falei minha roupa ainda. Fala a roupa. Fala roupa. Agora vai entrar uma piada. Ia ter um pulito no lugar do pinto. Não, minha roupa seria o seguinte, porque eu seria uma pessoa normal, né? E quando eu ativasse a cronologia, que eu não sei como eu ativaria, sei lá, batendo sua no peito. Cronologia você é tem um cronômetro no peito, tipo um Tony Stark com cronômetro aqui. Seria morfar, tá ligado? Não, acho que eu teria um colar de ampulheta que eu colocaria. Então você ia trocar a pedra pelo pó. Você podia ter um relógio de pulso e você batia tipo nele. Tipo Ben 10. Power Ranger, cara. É, mas é mais legal. 10, cara. Não, eu queria um relógio de bolso. É tipo do Ben 10 no gira um negocinho assim, ó. Não, você pode ter uma roupa de cada peça da sua vida. Uma peça de roupa de cada parte da sua vida. Caraca, não, tipo, mano. A calça é um shortinho que você usava quando era criança. A parte de cima é uma roupa de quando você é velho. Boina, sei lá. Eu pensei em ser uma coisa mais clean, tá ligado? Quando eu colocasse ampulheta, meu corpo inteiro ia ficar de uma cor só, sei lá, tipo verde. Tipo as novas coisas do Yu-Gi-Oh lá. Tipo o Sailor Moon, assim, você vai estar só. Tipo o Dr. Manhattan e você ia andar com a piroca de fora, tipo isso? Tipo o Dr. Manhattan, só que eu queria ser verde musgo, tá Dr. ligado? Dr. Manhattan com a tanga enfiada no cu ou pelado? Pelado. Eu queria ter, assim, tipo, coisas pretas nos olhos, assim, subindo. Então vai lá. Assim, tipo, tipo costa. Não. Tipo cisne negro. Tipo cisne negro. Ai, caralho. Imagina essa porra pelada de uma cor só com maquiagem de cisne negro. Cisne dançando verde. Só que seria, tipo, um protetor peniano. Não ia ficar balançando, assim. Ia usar um tapa-sexo, aquele negócio que enfia no cu pra tampar da frente. É, exatamente. Não, porque a própria transformação deixaria isso livre. Tá, ou seja, você preferiu o Cronos. Sexuado. Tipo isso. Quem preferiu o Cronos? Eu. Quem prefere Super Vacilo? Eu. Aê, porra. Qual que seria a roupa do Super Vacilo? É só a camiseta ao contrário? Camiseta ao contrário. Camiseta ao contrário, colarzão. Chinelo de dedo. Chinelo de dedo. Calça comprida com chinelo, né? E meia. Calça comprida. Não, e sem meia. E toda vez que ele fosse... Cabelo desarmado. Salvar alguém, que ele vai, mas não vai, né? Ele ajudava o bandido. Só que antes, pra adquirir os poderes do Super Vacilo, é o H. É o que? Fuma um H. Fuma um H. Olha, estou a fim de ajudar alguém. Daí ele vai lá e vacila. Qual que é a fraqueza do Super Vacilo? É quando dá certo? É quando dá certo. Tipo, ah, eu vou entregar um podcast tal dia, ele entrega. E aí, qual que seria a fraqueza? Não sei, velho. Porque o próprio Super Vacilo, ele já se auto-anula. Não, não. Porque o super poder dele é vacilar. Então? Então, quando ele consegue quando fazer... Quando ele tenta salvar alguém, ele não vai conseguir. Ele perde as forças. Quando ele consegue fazer, ele perde as forças e vacila de novo. Mas quais seriam as forças? Caralho, o Super Vacilo não... Tem fraqueza. Tem sim. Como não? Na verdade, ele tem superpoderes que auxiliariam ele na tarefa dele, só que ele usa e acaba fazendo cagada. Por exemplo, ele tem super força, super velocidade. Daí ele fuma um leite e acaba tudo. Não, não. Vai salvar a pessoa que tá em cima de um prédio em chamas, ele sai correndo assim, eu tenho que salvar logo, tromba na porra do prédio, o prédio desmorona com a pessoa em cima. Ou quando tá em cima do prédio, tromba na pessoa e ela sai voando. Peraí, eu acho que eu peguei uma mecânica um pouquinho mais interessante pro super vacilo. Por exemplo, ele vai salvar essa pessoa desse prédio. Só que em vez dele tirar... Só tem essa pessoa nesse prédio. Em vez dele ir lá tirar a pessoa, colocar no chão, ele começa a destruir o prédio, assim, tipo, a pessoa caindo, ele joga a pessoa de um lado, joga a pessoa do outro. Assim, ele salva a pessoa, mas do pior jeito possível, tá ligado? A pessoa se jogou, ele vai lá, pega a pessoa pelo pé e sai correndo. Tipo isso. pelo colarinho. Salva do pior jeito possível. É, do tipo, uma véia vai se atropelar no meio da rua, sai correndo, atropelando todo mundo, jogando pro espaço, isso, gente. Só que é que tá, ele sai tem que matar a velha. Não, não. É tipo, não, eu porque salvo a velha. Não, você salva só que ela morre de infarto assim que exatamente você chega. Exatamente isso, pode ser. Aí é que tá, porque o seu objetivo tem que falhar. Essa que é a questão. Eu acho que o Super Vacilo pode, não o objetivo, mas por exemplo, vou salvar a velhinha, eu meto o soco no carro e mato a família que tava indo atropelar ela, tá ligado? Não, mas você salvou a velhinha, aí é que tá. O Super Vacilo não pode salvar ninguém, porque ele vacila. Não, mas ele então pode fazer isso. Uma fraqueza. Ele pode fazer isso, mas quando ele consegue fazer isso, que normalmente ele mataria a família do carro e a velha, quando a velha sobrevive, ele perde os poderes por uma semana. É verdade. Sim, ele perde por uma semana. É. Ele não poderia por essa semana inteira ele ia fazer as coisas do jeito certo? Não, ele ia vacilar como pessoa normal. Quem seria o vilão do Super Vacilo? Seria o Super Cronograma. Seria Cronos. Aí, ó. Aí ele criou o Super Vilão. Ele criou o Super Vilão dele, mano. Seria o tempo. Seria o tempo. Qual que seria a frase de efeito de cada um? Todo herói tem uma frase de efeito. Não, o meu seria eu te salvo desde que... E dá aquela, né? Sabe como é que é, né? Sim. Das atômicas, sol... É o grito de guerra. Faz sentido. Eu seria o homem concha, eu tenho que ser o... Não, mas então, não é uma frase, o, né? O meu personagem é uma frase. Eu tenho tatuame. É uma frase no dialeto concha. É uma coisa que a gente não pensou. O personagem do Álvaro podia ser o Tetatômica. Sim. É o Tetatômica. Caramba. Que já tava cunhado. Aí, Suede. Se fosse o Cronos, seria algo como... Não, o Cronos é seu inimigo. Não, mas foi o primeiro que eu pensei. Vai, fala a frase do Cronos, então. Seria algo como... Ah, velho, Aurorice. Não, assim, tipo... No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Algo como... Tá, aquela coisa bem clichê, assim, tipo... É tempo de Cronos, tá ligado? Assim, quando eu fosse fazer alguma coisa, parece é tempo de Cronos. De relógio. Exatamente. Isso, exatamente. Se fosse super vacila, assim, tipo... Desculpa. Desculpa. Frase efeito. É uma boa frase efeito. Mas eu acho que a do Concha tinha que ser o... Por causa que é o dialeto da Concha, né? A não ser que o Concha não tenha alguma não, coisa acho na acho que ele podia bater, assim, não é escudo, né? Mas, assim, tipo, bater um negócio, uma mão no assim, todos saúdem a Concha, pá! Isso aí explodia, tipo, que nem o lance da Mulher Maravilha, que, tipo, faz aquele negócio supersônico, aí sai, tipo... Fazendo barulhinho, assim. Realmente. O meu ia ser, foi mal, gente. Desculpa aí. Perdão. E o Tetatômica? Não, se fode aí, cara. A frase do Tetatômica? É, cada um que se foda com o seu, né? Deixa eu ver. Não, vamos dissertar agora sobre o Tetatômica, pô. Não, mas o Tetatômica é tudo aquilo que a gente falou. Pode ser que o Bolha assassina lá, o nome dele seja Tetatômica. É, exatamente. Em vez da barriga, ele usa porque em vez da barriga, é estica. Já que a barriga, tudo estica. É, inclusive ele usa as tetas pra jogar por aí e com o Homem-Aranha. Sim. Ele funciona, é teta atômica. Teta atômica. Você foi mordido por uma teta radioativa? Não, ele comeu uma teta de nega radioativa. A sua mãe radioativa. Passou plutônio pra te amamentar. Não. Que é tipo aquele... Como que chama aquele, aquela série do anjo lá? Que o cara deixa o hambúrguer embaixo da, da cama. Um anjo muito louco. Assim. Daí o Álvaro achou uma teta de nega embaixo da cama depois de 15 anos que ela tava lá. Olha, ainda está preta. Vou comê-la. Só que por dentro ela tá brilhante e verde. Nossa. Faz sentido. Não, a mãe dele passou plutônio na teta pra amamentar ele. Não. Falou da teta da sua mãe. Não, cara. Falou da teta da sua mãe no podcast, cara. Cara. Ou seja, todo mundo vai ouvir ele falando da teta da sua mãe. Olha o super vacilo lá, gente. Aí. Mas, ó, na verdade, a minha mãe não me amamentou. Ô, louco, só falta falar da irmã dele. É, fala da irmã abortada dele. Fala agora, da prima cara. Dele, então, cara. Então, eu acho que... Ô, louco, fala por da ela prima não do super me amamentado, vacilo. O meu corpo, ele criou algo que, tipo... A necessidade por teta. Sim, a necessidade por teta. E aí eu acabei se transformando no... Você se amamentava. Sim. Sim, eu, tipo, assim, ia chupar minha própria teta. Por isso que ela era tão esticada, tá ligado? E acabou... Ele ficava usando puxando pra chupar a própria Sim. teta. Tipo a mulherada naqueles programas eróticos da Multishow de muitos anos atrás. Sim, que ficava lambendo, lambendo. É, exatamente. Nunca entendi essa porra. Exatamente. Ok, agora vamos pra segunda parte do cast. Tem mais ainda? Não, tem, pô. Vamos falar aí agora de superpoderes aleatórios, que superpoderes clichês que a gente poderia ter. Porra. Mas fora dos nossos personagens, porque já estão construídos, bem construídos. Eu queria ter super velocidade. Por quê? Só que sem a questão da relatividade, sem essa história de cada vez que... Quanto mais rápido eu vou, mais velho eu fico. Mas e o atrito? Foda-se, eu sou super-herói, eu vou ter essa porra dessa velocidade e o Flash nunca desintegrou. Mas você ia ficar super assado. Eu uso super hipogloss. Ok, não, é válido. Antes de correr, você usaria o hipogloss. É claro. Um que eu acho da hora, tem até no, aquele filme Jumpers, já assistiram? Não. Que o cara ele se teletransporta, só que tipo, pra mim poder me teletransportar, eu tenho que já ter estado naquele lugar antes, entendeu? É um blink, é o Goku. Né? Sim, tipo o Goku. Você põe dois dedinhos na testa também pra teletransportar? Seria ele não legal. Precisa, mas ele faz. Sim. Não precisa, mas ele faz. Essa que é a questão. A partir de Dragon Ball Z, todo mundo que se teletransporta tem que colocar os dedinhos Sim, na testa. Teve outra coisa inspirada que faz isso? Não, a partir, tipo, é... Se alguém fosse teletransportar, entendeu? E é que, do jeito que o Pedro falou, ficou parecendo assim, tipo, que tinha um filme que fazia um... Você conhece alguém que se teletransporta? Goku? Não, mas você conhece? Oi, Goku, vem aqui no churrasco, aqui em casa, come meu cu, sabe? Oi, eu sou o Goku. É, ele fala assim. Na vida real. Não. Então, se você conhecesse, certeza que ele ia colocar dois dedinhos na testa. Certeza. Senão ele estaria muito errado, ele seria o super errado. Exato. Sim, super errado. errado o Pedro Pérez. Nossa, mano. O cara Pérez não tá é nem super... aqui pra o se defender. O cara consegue dinheiro sem trabalhar. E ele se teletransporta sem dedinho na testa. Exato. É. Ele só não se teletransporta pra matão. Verdade. O que categoriza ele como uma vertente do super vacilo. Não, ele é o super também. Errado. É, o errado já se encaixa no vacilo também. É verdade. É tipo o esquadrão dos Lanterna Verde. É o esquadrão do vacilo. Esquadrão do vacilo. Só é de capitão. Qual seria o seu poder? Eu? Caralho. Sabe o que eu sempre penso? Ler mente. Eu queria ler a mente das pessoas. Ler a mente das pessoas. Eu queria. Queria muito. Eu queria ter tipo o poder de saber o que a pessoa vai falar e falar antes, tá ligado? Não, porque assim, se eu ler a mente da pessoa, se eu ler a mente da pessoa, eu posso dar um tapa na cara dela e ela vai saber por quê. Mas ela vai perguntar. Sim. Aí você vai falar, você sabe por quê. Eu vou falar. Ler mente é um bagulho que eu queria, mano. Sim. Então, imagina, você numa prova de escola, conseguindo ler mente. Mas é ler mente. Daí você pega, lê a mente do vacilão lá da frente, do CDF, e daí você... Tá, beleza. Você vai fazendo sua prova sem ler a mas prova. Mas é ler cara. Mente ou é invadir a mente? Você vai ver o que ele tá pensando ou você vai saber de tudo que tá lá dentro? Não. O que tá se passando o no momento. O que ele está pensando no momento, né? Exato. Tipo o Mel Gibson naquele filme... Que sempre invejei. Que a mulher sempre invejei. Sim! Aquele eu nunca entendi, porra, né, mano? Que... Porra, ele comeu as mulheres. Eu já pensei em entrar numa banheira e colocar um secador ligado. Faz isso, por favor. Faz. Aí eu te invoco com os meus poderes. Não, e ele sabesse de mulher pra fazer isso, não é? Ele se maquia todo no filme, é mó... Sim. Não, mas aí ele tá fazendo um brainstorm de trampo ali. Lógico que eu não faço essa porra. É um brainstorm assim. Com suicídio, né? Mas assim, sabe que eu tava pensando nessa questão do ler mentes? E eu fiquei pensando assim, e se todo mundo conseguisse ler a mente das pessoas? A gente não e falaria você só, mais. E você... você conseguisse ler a mente, mas não conseguisse... Não. Você não conseguisse ler a mente de uma pessoa, mas a pessoa conseguir ler a sua mente. Não. Hã? Caralho, eu esqueci. Eu tinha bolado uma teoria muito forte. Foda sobre isso, cara, que entrava num paradoxo fudido ali e ia causar muita treta, mas não lembro agora. Mas é, eu gostaria de ler mentes. Ler mente é bacana, o foda é dependendo do pensamento que você pegar. Né? Ah, não, eu gostaria assim do foda-se, é o que eu falei. Tipo, se for alguma coisa que eu não gosto, vou lá dar um tapa na cara da pessoa, a pessoa sabe por quê. Mas você seria influenciável? Você tá lendo uma mente de uma para pessoa. Para caralho, super bad, você poderia ficar. Sim, cara. Ou, não, mas aí eu poderia ajudar a pessoa. Uma pessoa ia estar lá, porra, minha vida. Esse é o poder merda. Do super-herói, porra. É, cara. Você, não, você podia aqui, ser o super psicólogo. A questão aqui não é usar os poderes pro seu bem, é pro bem dos outros também. Exato. Nesse momento, é mais pro bem dos outros. Mas também poderia usar pra influenciar em reuniões, por exemplo, no serviço. Você tá lá, você já sabe o que o cara tá pensando, você fala na frente dele e os caras pensam, porra, você é foda, você velho. Você fala na frente dele, braço cruzado, sorrindo, olhando pra ele, tá ligado? E se a gente fizesse tal coisa? E daí o cara ia ficar... Porra, mano. Ia ser da hora, cara. Ia ser da hora pra caralho. E quem tivesse na bet, você podia ajudar. Não, legal. Ou você podia foder com a vida da pessoa, dependendo da pessoa. Ou do bandido até. Negociação com o bandido. Ele já fica na cabeça, porra, eu não vou matar esse cara, tá com refém. Aí você já vai. Você sabe que você não quer matar o cara, velho. Larga ele. Não faz isso. Isso já ajuda numa super. Como que fala? Superação. Não, ai. Quando você convence as pessoas, eu esqueci o nome disso. Persuasão. Uma super persuasão. Sim. Aí, ó. Super persuasão era um poder da hora. Sim. O que o Grave tem... Mas ajuda, auxilia, né? Auxilia, mas assim... Auxilia. Porque mesmo você lendo a mente, às vezes você não sabe o que falar. Sim. Então, né? Super argumentação ajuda. Sim. Mas aí você lê pacote. O corpo fala ali, sabe? Você lê aqueles livrinhos básicos e já aqueles é. Aqueles livrinhos de besta. É. Que já vem com a instalação do seu super poder. Arte da guerra, sabe? Umas coisas assim e já era. É igual os poderes do Pokémon que você instala com CD no bicho. Tipo isso. Eu sempre fiquei me perguntando onde entra o CD. Ou se de repente... Eles têm cu de lado. Então, eu fiquei pensando, porra, em tese, eles deveriam levar o Pokémon pra um laboratório, ligar vários eletrodos nele, colocar o disco num computador. Dar choque no saco. E seria tipo o Neo aprendendo Kung Fu no Matrix. É. Sim, mas mano. Com choque no saco. Com choque no com saco. Com choque no saco. Não pra aprender, mas pela sacanagem da coisa. Apesar que o Pikachu ia gostar de choque no saco. Porque é o Pikachu. Exatamente. Mas aí, elétrico. Suede. Oi. Um superpoder. Cara... Controlar o tempo. Não, não, não, não, já não falou, eu já falei. Eu queria ter um superpoder. Eu não sei se tem nenhum super-herói com esse superpoder e eu vou explicar. Sempre tem. Um poder da vibração. Como assim, vibração? Não. Deixa eu falar. Cara, ele vai viver com o dedinho fedendo bosta. Tem o avalanche dos X-Men, mano. Suede, só fazer uma pergunta pra você. Você quer que toque alguma música enquanto você vai falar nesse momento? Pão, pão, pão. Estou te dando a chance de escolher a música que você quiser. Inclusive o Aurora. Ok, ok. Você não vai colocar, se eu pedir. Ok, eu vou pedir uma música assim. Não, toca Barry White com essa voz Calma dele Satan. Aí. Tá. Ok, nesse momento tá tocando essa música que você quer. A música que o Suede escolheu. Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto meu e-mail já chegou. Eu já conheço. Ô Suede, então quantas vezes por dia você vai lavar a mão? Não, deixa eu explicar o que é essa vibração. Ele nem precisa nem colocar a mão, mano. Ele já ia vibrar, enfiar o dedo no cu e ficar. Não. Porque assim, ó, só fazer um parênteses aí. Por exemplo, o Flash, super velocidade, no caso do Pedro, ele vibra, diz cara. Diz que ele corre tão rápido que ele consegue atravessar a parede, sim, vibrando as moléculas. Sim. É nesse grau que você queria? Deixa eu explicar. Eu quero controlar a vibração. Eu não quero vibrar. Ele entendeu? Quer ser tipo o avalanche dos X-Men. Não sei se lembra que tinha um cara que fazia tremitura. Não, ele, é quer, esse tipo ele só de quer vibração. Amplificar o violão dele, na real. Assim, através de alguma música, do som, estudar a vibração das coisas e fazer isso influenciar as pessoas. Influenciar e as a vibração. Coisas ao redor. O funk já faz isso. Sim, porque, por exemplo, a vibração de uma música, conforme a escala vai correndo, isso influencia na emoção da pessoa. Eu queria usar, assim, dessas vibrações pra influenciar as pessoas. Por exemplo, a pessoa tá brava. Eu consigo mexer as vibrações pra ela se acalmar, por exemplo. Esse tipo de coisa. Ah, entendeu? Mas isso aí você faz com o neném, né? Também. O neném tá chorando. Você acalma ele usando vibrações. Vibração. Sim. E esse tipo de coisa, entendeu? Ah, quero fazer fogo. Vou agitar as moléculas. Vou vibrar as moléculas pra fazer fogo. Então, ou seja... O poder da vibração envolve muita coisa. Você é o homem micro-ondas. Eu já entendi. Você, na verdade, não tem dinheiro comprar um vibrador, você vai comprar um console e fazer ele vibrar. Não. Tá. É tipo isso. Tipo, você uma quer esquentar... Uma cenoura, não precisa nem... Você vibrar nas coisas, você consegue esquentar... Eu consigo esquentar, consigo também. Fazer fogo, então consigo... Então você só, simplesmente não quer gastar dinheiro com micro-ondas. Também. Na verdade, ele não quer mais ter um isqueiro, ele quer fazer assim, que nem o Tocha Humana, e ter tipo um foguinho na ponta do dedo. É, nem... Eu faço só que assim, ele se queima. Eu faço assim, ó, e já acendo cigarro. Mas aí ele vai vibrar o dedo a ponto que ele não vai se queimar. É. Ah, o suficiente pra acender um cigarro? Eu não sei, ele vai começar a vibrar tanto que vai usar 100% cigarro. Do cérebro e virar um pendrive. Ele vai começar a vibrar tanto, vai começar a usar 100% do cérebro e vai levitar, como ele falou do outro. Ele vai vibrar tanto que vai gozar chantilly. É. Super lactobacilos. Mas é legal esse poder. Eu não gostei. Eu achei esse tipo super foda. Concha. Achei daorinha. Ó, super foda é um poder legal, hein, cara. Caramba. Não salva muita vida, ah, né? Mas super não, foda não, seria não tipo lemente, que você ia saber tudo que a mina quer que você... Não, você não entendeu a piadinha. Não, tá bom. Concha. Ah, eu pensei em outro tipo de foda. Com mamutes? Anões? Deve ser gostoso. Albinos? Mamutes, anões, albinos? Anão com girafa, anão com anão, anão com avião... Qual um superpoder clichê de super-herói? Ah, o invisível, cara, é bem clichê. Aí você sabe que você ia ter que andar pelado, né? Você ia querer ser invisível, Concha. Se masturbar de boa ali. Não. Então, mas o seu sêmen seria invisível? Então, isso levanta questões, né, cara? O que você ingere é invisível? É, as pessoas vão conseguir ver ou só por fora você é invisível por dentro? A sua pele é invisível ou a sua matéria é invisível? Porque as suas roupas ficam invisíveis? Não, a ideia não. Então você vai ser tipo o homem invisível mesmo da literatura, que você tem que tirar a roupa pra ficar totalmente... Então, mas se ele comer alguma coisa em público, já vê. A pessoa já vê. Vai entrar, vai ver bagulho mastigado, descendo até o seu estômago. Porque, até não, fazer mas parte a dúvida dele é, mesmo. A partir do momento que entrou nele, ele ia ter que fazer... As pessoas vão ver? Eu acho que até pra ele ser invisível, ele ia ter que fazer toda vez uma lavagem intestinal, estomacal, por causa que ia estar toda a bosta no intestino dele lá. Vai ter que fazer uma chuca por dia. Que pariu. Cara, você tem esse poder mesmo. Sabe aquele filme As Vantagens de Ser Invisível? Não tô vendo não, hein, cara? Não tô vendo nem. Vamos botar um defeito aí? Eu acho que se for mais, ele já tá invisível. Não, você pode ficar invisível, só que só no escuro. É. Mas peraí, escuridão total? Total, ou, tipo, total. Ah, mas se você for no lugar que já tem não luz vai negra, estar você escuro. Consegue não. Ficar invisível. É, ele pode... Eu tô você vai ficar invisível à luz negra, Eu tô botando um fator fudeu no no poder dele. Que é, ele pode ficar invisível quanto ele quiser, só que só no escuro. Só no breu. Ah, mas só aí... Só brioco. Aí não ia ter graça ficar no invisível no escuro. Esconder. Aí também o do Rafael, por exemplo, ele pode ler pensamento, mas só quando a pessoa pensa em masturbação. Não, eu posso ler pensamentos, mas por 5 minutos eu absorvo e passo a agir com a pessoa. Por exemplo, se eu leio a mente de uma pessoa com síndrome de Down, seu zóio é fácil, eu fico tudo mais. Com Down por 5 minutos. Ah. Isso é uma fraqueza minha. Meio tipo a vampira, assim, quando ela encosta. Se eu escuto música da Aurora, eu viro suede por 5 minutos. E que, como fodeu o poder do Álvaro? Do Álvaro era o... Teletransporte? Teletransporte. Ele pode se teletransportar, mas... Em vez de colocar o dedo na testa, colocou um empecilho já. É, pra lugares que ele já foi. Exatamente. Mas isso não é um empecilho se ele já foi pra bastante lugar. Mas então, não foi. O objetivo seria, tipo, que nem eu... Que tipo de teletransporte seria? Ele pode se teletransportar, mas só pra lugar que ele pode ver. Não, tá, mas seria um transportar as moléculas... Não, eu poderia me teletransportar tudo... Tipo, pra mim poder me teletransportar, eu tinha que pular. Porque se eu me teletransportar, eu levo tudo que eu tô encostando. Então, tipo, o chão ia junto, tá ligado? Então você, tipo, abriria cara, um... Não, pera aí, a sua desvantagem fode o mundo. Sim. Você abre um por buraco que, cara? Negro. Não, mas não te fode, esse que é o problema. A não, desvantagem tem que te foder. Na testa, tem que colocar o dedo no rabo. Ah, mas aí não perde pra muita coisa, né? Tem que ter o dedo no rabo? Se você for teletransportado, assim, você tem que enfiar 2 dedos no cu. Bem fundo. Você só consegue teletransportar quando você toca a sua próstata. Não, é tipo, tem que... É, tipo um botãozinho, tem que sentir um botãozinho pra mim. Nossa, mano, é mentira. Não, você tem que enfiar 2 dedos no cu, mas tem que estar com cocô. Mas viria. Com cocô? Mas viria. Você tem que tirar o dedinho sujo de feijão, cara. Ao contrário do concha, o do concha ele tem que fazer chuca. Você não pode fazer chuca, você tem que enfiar o dedo no cu depois de ter comido aquela feijoada. Caralho, eu não quero mais me ter. E o suede é aquele negócio de viajar no tempo, você pode viajar no tempo, mas não no espaço. Peraí. Não, mas o dele era vibrar. Não, mas ele teve aquele lá que ele falou que gostaria de viajar no tempo. Ah, sim, o Cronos. Mas peraí, o espaço envolve, por exemplo, eu vou viajar no tempo, só que nesse mesmo lugar. Exato. É isso que nesse você tá falando? Nesse exato lugar que você está, posição universal. Se na... Caralho, mano. Ai, caralho, velho. Exato. Porra, fudeu muito, cara. Não, acho que rola, porque aí eu posso ir até o lugar não, onde eu quero estar. Não, porque o mundo, estar, ele tá rodando. E... Não, acho que você tiver tá. O universo, 3 anos cara. Atrás, putz. O universo, nesse exato momento, estava nesse exato local. Ah, mas ele nunca queria conseguir, mano. Só que, peraí, a gente tá falando a parâmetro... Nossa, universal. Cara. Espaço universal. Não, ok. Porque, tipo, por exemplo, dizem você, que viagem no tempo tem esse lance, um né? Você viajou um segundo pra frente, você já tá no meio do vácuo. Que nem, é complicado. Existem teorias que as naves espaciais, na verdade, são seres humanos do futuro que descobriram quando voltar no tempo e aí, tipo, pra eles poderem voltar... apareceram no lugar errado. Sim. E aí eles começaram a usar naves espaciais pra poder se teletransportar. Faz mais sentido. Isso fode seu, fode seu poderzinho. Só que, beleza, só que aí eu posso excluir aquele outro lá. Que se eu passar da do tempo, eu vou morrer, se eu voltar, eu não vou ter nascido. Pode. Então, beleza. Mas então, não adianta nada se fazer isso. Não, vale. Vale a pena, sim. Não, você consegue se teletransportar segundos no futuro. Não. Ou segundos no passado. Não, ele tem que saber exatamente essa. Onde que o planeta vai estar na posição não, do então, universo. Então, a gente vai piscar, ele vai estar ali. Acha? Não, a gente não, vai piscar, não ele não tá no meio do reta. Planeta, no centro da Terra. Não, tudo bem. Tudo bem. É. Aí eu posso invocar ele. Aí, tipo, ele quer voltar de volta pra cá, tipo, ele vai parar no manto da Terra e ele volta todo queimado, tipo o Anakin, tá ligado? Ele já gosta de queimar mesmo. Caralho, peraí, o empecilho do superpoder do Suede foi o mais lazarento, cara. Sim, mano. Sim. É porque assim, eu ficar com Down por 5 minutos, caguei, né, cara? É, mas... Literalmente porque... caguei, né? Porque Down não deve segurar muitas coisas. Não, eu acho que... Passou um dilofossauro aqui do lado. O da vibração, qual que seria o... O empecilho? O empecilho. O empecilho, ele só pode fazer vibrar objetos fálicos. Não. Não. Isso daí já não dá. Não. Deixa eu dar vibração. Não, porque a gente tá fudendo o superpoder todo. Depende da matéria que você vibraria. Tipo, o que consiste... Ele só pode vibrar objetos de silicone. Não. Senão vai ficar muito sexual. Eu não quero fazer essas coisas. A gente tá fudendo o poder de todo mundo, hein, velho? Não, mas tá muito fudido desse jeito. Tá, então vamos pensar em outra forma de fuder a vibração dele. Você só pode vibrar se antes você enfiar um vibrador no cu. O Álvaro tem que enfiar 2 dedos no cu. Eu tenho que enfiar 2 dedos no cu pra me teletransportar. Porque aí tá, você vai tirar a força da vibração do vibrador. Ou melhor, ele só pode vibrar aquilo que ele enfia no cu. Não, aí já é só demais. Sem graça. Você tá triste, eu vou enfiar você no meu cu pra te fazer feliz, seu animal. Só que é que tá, a partir do momento... A partir do momento, ó, você tipo, vai com ter a vibração que ele quer salvar a vida de uma pessoa. É. Aí, tipo, ele envia o dedo do cu da Álvaro. O Álvaro é o super atropelador, cara. E a pessoa ressuscita a pessoa. Nossa, o Álvaro é o super tesourinho, tá cortando todo mundo. O Suede ia ter que pegar um consolo, enfiar no popô pra executar, né? O consolo, digo, vibratório, um vibrador, pra executar a ação dele. Porém, se o consolo cair do cu, a ação dele é interrompida no exato momento. Sim, eu concordo. Também concordo. Ok. E você não pode amarrar o consolo no seu cu. Ok. Mas por que ele amarraria o consolo no cu? Pra não cair enquanto ele tá fazendo a ação. É só prender. É só você passar. Não, mas você não pode prender, é o que eu tô falando, prender, cara. Prender com a bunda. É só ele cair. Fazer assim. E se entrar totalmente? Não vai entrar totalmente. É porque costuma ter aquele negocinho por fora, assim, né? Não sei. Aquele negocinho, cara. Tipo... Isso aí pra mim não é um negocinho, velho. Não, estamos falando de um consolo meio que ele não tem travas. Ah, entendi. Você fez assim. Não foi assim que eu imaginei. Não, ele não tem trava. É aquela bexiga de palhaço. É um consolo razoável também. Não, você tem que se fuder, cara. Na verdade, eu já vou estar me fudendo. Ele vai ter que enfiar vibrador, alguma consolo coisa, é diferente. Vai ter que enfiar alguma coisa vibratória no cu pra sugar. Pronto. Ele pode ser aqueles massageador que parece uma bolachona assim. Mas não pode ter trava. Não, mas aí ele se foda. Porque se cair do cu dele, a ação é interrompida. Okay. Mas se acabar a bateria também. É. Ele pode trancar o cu também. Ele pode fazer o que ele quiser. Não, com a força dos músculos dele, dos glúteos, vai cair? Ele pode. Não, ele pode tentar segurar. A gente conhece o Ed, então a gente sabe que vai cair. Então? Você vai ter que enfiar essa afirmação e virar pra deixar de lado pra ficar nas bordinhas. Nossa, não, velho. Não. É. E o meu? O seu é o velocidade. Eu acho que assaduras é um negócio considerável. Mas tem hipogloss pra isso. Não, peraí, vamos pensar. Você teria tontura pra caramba quando você parasse. Eu não vi. Que ia estar agitando tudo dentro de você. Eu não vi muita desvantagem nisso. É só não parar tão cedo, para uma vez você por dia. Você corre, mas em distâncias curtas. Tipo? Tipo daqui até o portão, tá ligado? 5 metros, né? É. Tipo só. Ó, isso é uma boa. É da hora. Metros. Você só pode correr rápido pra caralho de 5 em 5 metros. Por que não coloca coisa no cu dele também? Porque eu não falei você nada. Você escolheu o vibrador, caralho? Oh. Você que foi o primeiro a colocar vibração. Alguma coisa no cu do Álvaro. Eu tava falando, ele só pode se transportar pro lugar que ele consegue enxergar. Na verdade, eu vou ter down e me cagar todo, cara. O Álvaro, na verdade, ele só pode teletransportar 5 centímetros pra frente. Tá bom. O botãozinho é próstata. Por que eu ia enfiar o dedo no meu cu pra me teletransportar 5 centímetros na frente? Não, eu já tô botando a limitação, o Suede ainda quer enfiar alguma coisa no seu cu. Então tem que enfiar coisa no cu do Suede. No meu, não, mas a gente falou assim, isso depois. Não, acho que assim, uma limitação pro poder do Pedro cu. Ele só pode correr super rápido quando ele tiver sem cueca. Tá de boa. E pelado. Não, ele pode pelado tá de é calça, sem cueca, animal. Mas ele tem que estar com uma calça extremamente abafado e sem cueca, pra causar graves assaduras. Não, então assim, tipo, pra conseguir ativar o poder dele, de correr super rápido... Tem que enfiar alguma coisa no cu. Não, você tem que levar um daquele chute no saco, tá ligado? Mas aí não corre. Não, isso mas mesmo. Pra ativar... Se eu tivesse, você tinha que tomar se eu tiver um chute no saco, você tinha que sentir dor no seu saco pra você correr super rápido. Se eu tiver um chutão no saco, você vai conseguir correr? Não, mas... Não. Você vai conseguir vibrar só de dor. Não faz sentido, você tá fazendo com que o estopim do meu poder anule meu poder. Isso mesmo. Outra. Por exemplo, não, no meu. Se me der, tem que funcionar de alguma forma. Ele não vai funcionar. Se no meu. 5 centímetros. No meu, se me der um chute no saco, toda vez que eu tiver que ler um pensamento, toda vez vai ser down. Porque toda vez eu vou estar... Porra. E você vai se teletransportar. É verdade. 5 centímetros, mas vai. Eu não. Vou tomar um chute no saco e vou ficar jogado no chão. Velocidade pra quê, né? Não faz sentido essa limitação. É, então... Você não limitou. Você capou totalmente. Não, então eu tenho uma limitação. Fala. Você pode se mover rápido quando quiser. Só que você sempre vai ter um orgasmo precoce. Precoce mesmo. Um durante segundo, pá. A movimentação. Durante a movimentação? É, pá. Só vejo vantagens. Imagina eu correr gozando, cara. Isso não é uma limitação. Só vejo vantagens. Lactobacilos. Tá, pra correr extremamente rápido... Não, eu acho que dá pra colocar a limitação do Suede, do espaço-tempo. Não, porque eu não vou estar... Eu vou estar correndo, vou estar andando sobre uma superfície. É, verdade. Agilidade não vai fazer. O Swed, ele tá saindo de um ponto no tempo pra ir pro outro. E eu não tô cortando o seu poder, você pode fazer. Não, eu sei. Não entendi. Tá, ok. Se você encostar em alguma coisa pelo seu caminho, você morre. A não ser o chão, óbvio. Faz sentido, faz sentido. É bom. Se você esbarrar numa folha que tiver caindo numa árvore, você morre. Faz sentido, porque será uma pancada fodida. Então, é uma limitação. Eu acho da okay, hora. Boa. Aí, ó. Eu acho bom, acho e válido. E o Concha, o que ele tinha escolhido mesmo? Invisível. Invisível no escuro, invisível só. É... Não, invisível a gente falou, né? No escuro. É, eu acho que assim... Invisível já se pode com ele. Vai ter que fazer a chuca e lavar estomacal, porque tem que ser o corpo dele ficar invisível. Eu não posso fazer jejum? Eu acho que assim, quando é merda, não precisa. Verdade, toda vez que você precisar ficar invisível, você vai ter que fazer um jejum de 12 horas antes. Sim. É sustentável a ideia. Ou seja, durante 12 horas no seu dia, você pode comer o que você quiser. Durante as outras 12, jejum. Porém, depois que passou essas 12 horas de jejum, você também não pode comer nada. Sabe uma coisa que eu pensei agora? Por isso não vai aparecer. Você fica invisível durante as 12 ou fica invisível depois das 12 horas? Isso eu fiquei confuso. Ah, eu acho que é a partir de 12 horas de jejum. Mas eu tenho uma outra coisa. Enquanto você tá invisível, você tá peidando. É melhor, eu acho melhor. Eu viro uma nuvem de fedor. Você fica... Parece um motorzinho andando. Você é movido a gás, exato. Eu ponho invisível. Você já não, viu? Sim, mas não, é verdade. Não, ó, não, não, não, pera lá. Você vai ser invisível, mas seu peido não. E você vai ter que peidar pra ficar invisível. É, então... Vai ter que estar peidando pra ficar invisível e a fumaça vai ser marrom. Ia ser engraçado. Qualquer coisa, você bota fogo nele e deixa lá. Você vai ser uma chaminha que anda. É tipo aquelas lendas urbanas na estrada, motorzinho na bola jato. De fogo, né? Eu acho uma boa. Acho legal. Ainda é sustentável. Tá, alguém quer começar com o próximo superpoder aí? Cara, um superpoder sério, que eu acho que... Lógico, deve né? Deve ser. Vai ter as suas limitações. Todo mundo... Ó, vamos fazer assim. Todo mundo fala do superpoder e por quê, e depois a gente começa a pôr as limitações igual foi nesse último pra não ficar... Capacidade de gerar vácuo. Vácuo? É, não, literalmente fazer uma bolha de vácuo ali, tirar todo o ar. Então não é bolha. Hã? É uma bolha. É, uma área sem ar. Ok. Tirar todo o oxigênio. Tudo oxigênio, tudo, Dani. Deixar um vácuo mesmo. Você poder controlar o oxigênio. Tá, então. Mas pra que você ia querer fazer isso? Cala a boca de muita gente. Ah, boa. Pra você deixar a pessoa sem oxigênio, ela morre, cara. É, só ali na boca. Deixa né? dois minutos sem oxigênio, ela desmaia. Ele faz que nem o Darth Vader, assim, e a pessoa fica... Ó, isso é um super poder. É bacana. Vai que o Darth Vader já faz isso. E ele não pega pelo pescoço com a força, ele tira o oxigênio do cara. Sim, mano. Esse é da hora. Você queria ser basicamente uma máquina de embalagem a vácuo. Você já tinha emprego garantido, pelo menos, né? É. Sim. É Freeboy, mano. Aqueles extrato automático que você tem que tirar o vácuo pra abrir. Eu queria ter o poder da divisão. Tipo, oh, que é mitose ou meiose? Vamos alimentar as crianças, dividir os pães. Não, eu me dividi. Mitose ou meiose? Ah, cara. Queria se multiplicar, então. Mas peraí, a cópia vai ser idêntica a você, é isso? Idêntica mesmo. Tá, ok, já sei a limitação. Mitose ou meiose? Eu tô pensando. Na verdade, tô tentando lembrar, acho que é meiose. Meiose divide seus cromossomos no meio. Ah, não, e mitose faz duas cópias iguais, igual, né? É. Então é mitose. Só que metade do tamanho também. Não, mas você já tá colocando limitação. Igual. Minions. Não, beleza. Ele quer se copiar igual. Sem ele matéria nenhuma. Como assim sem matéria nenhuma? Ele poderia gerar matéria sua. Sim. Mas isso faz parte da limitação. A gente tá falando da questão do superpoder pra você ajudar a pessoa. Pera aí, isso volta pro Concha. Não, o que você é faria com o vácuo? Eu posso apagar fogo, tirar oxigênio do pé. É verdade. Ele agora... pode apagar bandidos. Sim, agora é igual. Swed, o que você faria se multiplicando? Um gangbang. Ele ia fazer um gangbang com ele mesmo. É tipo o Dr. Manhattan. Não, você já assistiu o clique que o cara ele chega no futuro e fala que o Michael Jackson ele se clonou e tá se processando por assédio sexual? Isso o Michael Jackson ainda não tinha morrido, né? O Swed, ele leu o Watchman e tá querendo ser a espectral do Dr. Manhattan. Sim. Com a diferença que ele vai ser o Dr. Manhattan abusado por doutores Manhattan. Meu Deus não, do céu, cara. Eu queria me dividir pra poder, primeiro, fazer várias coisas ao mesmo tempo e depois... Pra deixar de ser um super vacilo. filho. Tipo isso. E sendo vários de mim, eu posso ajudar as pessoas. A fazer. Várias coisas. Aprender a tocar harpa de boca, discutir tipo com os outros por que não gosta das coisas que você gosta. Não, para com isso, velho. Nossa, a gente tá criticando muito isso, velho. Demais. Só um pouquinho. Ele tá se sentindo mal, olha lá. Eu vou chorar. Olha lá. Ele vai se multiplicar, deixar um chorando e o outro gravando podcast. Quer escolher mais uma música pra tocar aqui nesse momento? Eu tenho certeza que você vai me zoar, cara. Não vou, cara. Não. Metamorfose ambulante. Não, só Calm Satan que já tocou. Tá bom. Ok. Quer que toque de novo ela, é isso? Pode ser. Ok. Eu sei que você não vai tocar. Como você sabe? Porque eu te conheço. Não, eu sou super condição, não se esqueça. Vamos lá, podem continuar. Esse é o que eu quero ser. Quero me dividir. O poder da ciência, né? Tudo que te perguntarem você sabe. Mas só na hora. Você já falou o seu, rapaz. Só mais, só desculpa. É uma rodada cada um. Eu queria ter o poder de manipular matéria. De pegar, por exemplo, transformar alguma coisa naquilo que eu quiser, simplesmente modificando os átomos. Ah, não seria meio que o lance da vibração? Não. Não, seria um lance de alquimia. Elétrons entre átomos, tipo alquimia. Elétrons entre átomos, transformar uma matéria em outra matéria e assim vai. Isso é foda. E o que você faria pra ajudar as pessoas com isso? Dá pra fazer coisa pra caralho. Dá desde matar a fome das crianças, transformando as coisas em comida, como fazer algo pra parar bandido, essas coisas. Abrir buraco em parede do nada pra apagar fogo, transformar parede em água pra apagar um fogo, salvar uma pessoa. É útil. Muito Sim. útil. Eu queria poder me transformar na pessoa que eu quisesse. Tipo, eu me transformar. Um golpe. Aí eu ia matar o presidente e virar o presidente do Brasil. Isso é ser herói? Sim, que eu ia salvar a nação. A nação. Você tem capacidade pra isso? Eu acho que eu tenho mais capacidade do que o atual. Olô! Vai dar um problema. Quem é o atual? É o Joesley lá, não é? É. Nossa. É ele mesmo. É. Até lançar o cast, vai que não é. É verdade. Mas não vai ser ele também, né? Então tá. Ele quer ser o bandido da história, entre aspas. Ser o bandido da história. Não, acho que seria legal se transformar em outra pessoa pra... Acho que não teria muita coisa boa pra fazer isso, né? Esquece esse poder. Não, você pode pedir desculpas pras pessoas. Por exemplo, o Suede vacilou, só que ele não quer falar. Daí você se transforma no Suede e vem falando, então, gente, sabe? Ou no meio de um assalto a banco e tal, você se transforma no bandido e chega lá, aquele lá é o impostor, mata ele. Eu tava lá atrás dando um cagote. Aí eles vão, mata o cara, você vai, mata o outro, acabou. Eu não entendi. Que, hein? Você não entendeu? Se transformar no bandido? É, tem um grupo de bandidos. Você se transforma em um deles, fala que o verdadeiro é o falso, entendi. Deles matam o falso. Pro bandido. Ah, tá. Fala isso pro bandido, entendeu? Tá, eu ia querer visão de raio-x. E isso é extremamente óbvio, né? Que eu poderia trabalhar tanto em shows, revistando as pessoas sem encostar nelas. Quanto sex offender, quanto hospitais. Raio-x, né? É. Achei que era abusar de doentes. Você só dá uma olhada e fala assim, ó, é virose. Puta. Eu ia ser um puta médico. Dr. Ray, sei lá, sabe? Daí autista? Dr. Ray? Não. Dr. House. Dr. Ray, sabe por quê? Porque a pessoa ia estar lá e ia falar, então, eu quero mudar o nariz. Daí ia falar sobre a beleza interior da pessoa, entendeu? Ia falar, não, mas você tem um pâncreas. Não, mas você tá você com tem um pâncreas muito bonito, cara. É. Não faz isso, não. Dá ele pra mim. Sim, sabe? Que merda. Tá, embalagem a vácuo. Vamos ver. O problema é... Você não ia poder trabalhar na Doritos Queen. Ar demais dentro do saquinho. Você pode criar o vácuo, mas... Mas a vaca não. Já sei. Fala. Gente. Você pode criar o vácuo, porém... Filho da puta. Toda vez que você criar o vácuo... A vaca vai vem ter atrás. Três... E depois fala de mim? Você vai ficar 3 metros assim de circunferência de você, vai gerar o vácuo também. Quanto tempo? O tempo que você estiver fazendo vácuo na outra pessoa. É, enquanto não, você é gera o vácuo, é você letal, não pode respirar. Ah, esse é suportável. O seu é letal. É a mesma coisa. Não, o vácuo é quase a mesma coisa de espaço. É porque pode tirar o oxigênio do corpo dele, coisa assim. Você não explode no espaço. Explode, você não tem, uma diferença de pressão. Você tem mais pressão dentro de você do que no espaço. Então você... Seria que nem ele mergulhar no fundo do oceano, praticamente, tá ligado? Não, o fundo do oceano é o contrário. Aí a pressão é maior, você é esmagado. Você é esmagado. No espaço, não, você esmaga. Eu acho que o Concha geraria o vácuo em torno dele, 3 metros, porque... Caraca, 3 metros? É, ou seja, pessoas que estão perto de você também vão se fuder. E nesse momento, o oxigênio do seu corpo tá indo pro caralho também. É, seja o oxigênio que você sai respira, do sangue no vácuo. Quanto do cérebro, quanto... É, exatamente. Tipo, ia tá saindo bolhas de sangue de você, sabe? pessoa não desintegra porque a estrutura física das pessoas não é tão frágil. Mas o oxigênio do sangue borbulha. Ó. Oh. É muito letal isso, então, gente. Então, imagina ficar sem respirar. Seria... Não, mas aí vai aquela questão. Ele vai ter que usar o superpoder dele, vai se prejudicar, mas vai ter que usar só por tempo suficiente pra ele não morrer. É o dilema do herói. E tem uma coisa também. O vácuo, você vai gerar o vácuo e ele vai criar um puxão de ar pro lugar que ele tava, porque você simplesmente esvaziou um lugar e o ar vai ter que encher. Então tudo vai ser puxado pra aquilo lá e todo mundo que estiver perto morre. Ah, se for um vácuo pequeno... vácuo pequeno, a pessoa vai ter espinha, né? Não, mas ó, eu acho essa uma limitação bacana. Eu achei legal. Pelo que era mesmo? Eu tinha pensado na hora que você falou. Eu manipular matéria. Certo, você só pode manipular matérias escolares. Mas aí não faz sentido, não porque... Não faz sentido, mas o trocadilho foi bom. É trocadilho besta suede. Tem que ser em cima do poder que eu falei. Já sei, ó. Você só pode manipular matéria, mas depois de calcular o número de Avogadro dela. Então tá, né? Poder. Eu nem sei o que é isso, cara. Você quer Avogadro? Não. É um fala bom, quem que é. O marido da Avogadro. Agora fala de novo no microfone. É o marido da Avogadro. Cara. Nossa, o Álvaro... Ah, não, eu vou falar do microfone. Tá aí, ó. Eu tinha pensado em uma limitação também pra esse. Como que era? Aquele meu poder de só poder criar consolo pra você. O poder de me transformar em outras pessoas eu não achei legal. Tipo, podia ser o melhor... Não, tudo não, mas que o Pedro falou. Criar pode iterar a forma fálica. Não vejo não, desvantagens. Não. Você vai alimentar as crianças na África com a chapeleta de pão. Comida. É comida. Imagina eu indo assalta banco e tal, de repente eu crio uma arma em forma de pinto que atira balas em forma de pinto. E os caras vão fazer uma autópsia no bandido, depois vão tirar um cacete de metal de dentro da cabeça dele. Mas olha que engraçado, ser... cara. Mundo. Por esse favor, é esse vai ser meu poder. Então, porra. Como é que engraçado ia ser as matérias na TV? Nossa, só de sacanagem também, eu ia manipular as nuvens pra ficar tudo na forma de pinto também. Então, olha, ia ser engraçado, esse eu acho. Herói chapeleta. Imagina, o bandido tá fugindo de carro pela rua, eu vou e crio uma barreira de asfalto em forma de um caralho, e ele bate num caralhão gigante. É o super chapeleta. Cacete, meu poder tem que ser esse, agora cria alimentação. Tá, tudo que... Bom, você só pode criar coisas em formato de caralho, e de tudo que você criar, você tem que escolher um pra sentar. Cadê a barreira pra que parou o carro? É só sentar, eu vou lá e sento. Mas, por exemplo, assim... Enfiar no cu, é sentar. Não, é sentar. Durante a cena do crime, você vai estar sentando num caralho. Ah. Então você vai ter que escolher ali o menor, provavelmente. Ah, eu posso criar um gigantesco que eu só chego e sento em cima, assim, de boa. É, pode ser. Não precisa. Você não falou enfiar no cu, você falou sentar. Sim, sim. Tá ligado? No bem voadora, você vai ter o caralho voador. Nossa, imagina que da hora. Você chega montado num cara. Isso ia ser engraçado. Aí os cientistas, não, conseguimos a primeira imagem em alta definição de um átomo. Aí eu vou lá e modifico o átomo, ele fica no formato de um pinto. Isso ia ser foda, cara. Agora, o do suede, a mitose, eu tenho duas... Eu tenho uma limitação boa. Fala a sua primeira. Que a mitose, ela divide matéria, então você criaria pessoas da metade do seu tamanho e massa. Ou desnutridas. Então, também. Eu pensei tipo, nisso. Com microcefalia. Tem essa limitação, mas eu ainda tenho duas. Caralho, duas? O outro que... Cada vez que você criar alguém do seu tamanho, seu pau vai ter 2 centímetros a menos e a cópia vai ter 2 centímetros a menos de pau também. Pra sempre. Pra sempre. Ô, louco! O marcador. Vai chegar um dia que eu não vou ter mais pau. Tamigretinho, ao contrário. Você pode usar. Você pode usar o poder. Vocês são foda, hein? Porém, eu pensei em... O intelecto também é dividido. Vai acho válido. Também. Tipo, se você criar 10 pessoas, o décimo vai ser um retardado. Caralho. Aliás, todos vão ser porque vai estar dividindo entre vai todos. Tá dividindo. Vai aí foder. Eles não vão saber voltar ao normal. Se dividido em pode dois, ser você já fica retardado. Só o pinto? Ou um ou outro? Ah, um ou outro. Tá, qual? Não, você escolhe. Acho que pode ser o intelecto. Tô pensando que ele ia falar do pinto, cara. Mas depois vai voltar ao normal, quando voltar tudo eu. Não. O intelecto volta. O intelecto volta. O pinto volta. Não. Então o intelecto. Você ia ter que se juntar com todos e falar, fudeu, e agora como a gente volta? Não, mas aí todo mundo junto ia pensar por um, não ia. Porque cara, ia estar tá todo dividido. Uma pessoa inteligente não é compensada por 10 imbecis. Ai, cara. No caso, são 10 imbecis só. O Paulo volta, cara. E agora? Qual é a dificuldade? Compra a bombinha e você fica lá... Tchuc, tchuc, tchuc, tchuc, você uma faz semana. Um clone pra ele ficar só... Tchuc, tchuc, tchuc. É. Só que a partir do momento que ele fez o clone, 2 centímetros de pau a menos. Mas ele pode, por exemplo, fazer um clone pra ficar lá tchuk-tchuk no pinto. Aí quando ele volta, vai estar com um pinto maior. Porque um dos clones tava com pinto maior, então tira a média. Então, mas até quando? O quanto o pinto é maleável pra ele ser esticado? Assim? Aí é problema dele. Uma hora vai rasgar essa porra. Cara, deixa o intelecto mesmo. Eu me divido no máximo uns 3, 4. Com o risco de não saber voltar depois. Ah, não, uns 3, 4 volta. Desculpa aí, hiper key, super key. Falou o cara que tem conhecimento no assunto, né? Ele sempre fez isso. O Álvaro era o quê, mano? Trouxe uma outra pessoa. O Álvaro pode transformar... É mística. Você só pode se transformar em versões mini-crack dessas outras pessoas. Mano, tipo mini-min. Porra, puta nossa. Poder, hein? Da isso, hora. Da hora. Por exemplo, aquele mini-kiss, sabe? O mini-min. Tipo o primo do Scooby-Doo lá, que é o Scooby-Doo pequenininho. Por exemplo, se você se transformasse num Umpa-Lumpa, você ia se transformar numa versão menor ainda. Seria um Umpa-Lumpa. Nossa, mano. Eu não sei porque eu imaginei se transformando na... Mano. Em quem passou um pato aqui na frente? É. Cudibituca. Hoje a gente tem que te contar a história do Cudibituca. Alguém quer colocar ou impor uma pro Álvaro aí? E eu não posso me transformar em seres femininos, só em seres masculinos. Tipo, não. Se me transformar não. Em uma mulher, me transformar em uma mulher com um pinto. É uma boa. E se você se transforma em homem, se transforma em homem de vagina. Você se transforma numa mistura de você com a pessoa que você se transformou. Caramba, mano, esse por é exemplo, bicho você vai muito se transformar feio. Num suede, você vai ser narigudo, vai ser careca, vai ser gordo com as tetas caídas, vai usar essa pedra escrota no pescoço e assim vai. Você vai ser uma versão quimera, o bicho mais escroto e lambisgoio do mundo. Aí não tem pra que usar o poder dele. Tinha que transformar o corpo, mas eu consigo transformar a voz. Interessante. É não é tanto, sim. Eu acho que não é uma limitação tão grande. Ah, tem uma loira pra você aí, cara. Um mini crack é uma limitação foda, tem gente. Muita, sim, no mundo. Ah, mas tipo, aí entra no mesmo que eu consigo me transformar na pessoa ou na voz. Tipo, eu consigo imitar a voz dele, só que com a minha pessoa. Aí eu consigo se transformar nele, só que com a minha voz. Só não, o mini crack... De ladinho, classe, o mini crack não 3. Entra na mesma condição do Pedro, porque a cabeça vai ser do tamanho normal, o corpinho que vai ser pequeno. Então ele pode aparecer desde que seja só a cabeça. Você pode se transformar, mas a transformação demora 2 horas e é uma transformação biológica, então você só se fode. Ele vira um casulo? Tipo transformação biológica, tipo Hulk? Não, tipo uma borboleta. Tipo um... Tipo, suas células têm que sair do lugar, seus ossos têm que se deslocar, tipo, se adaptar. Isso demora 2 horas, é um processo lento e absurdamente doloroso. Eu imagino. Um doppelganger. Ah, seria da hora. Então tá. Não ligaria pela dor, eu tomaria, sei lá... Até sentia a primeira. Altos níveis de morfina. No sangue. Aí melhor seu adrenalina. Corpo não ia conseguir trabalhar direito. Melhor adrenalina, adrenalina. Que aí eu não ia sentir dor. Demorou então. Bora não, lá. Você combina com o super traficante. Você ia sentir menos dor. Cracudo. É, super, você combina com o super cracudo, ele te fornece uns negócios pra você não sentir. Pode crer. Eu gostei do super cracudo. Então tá, né? E o do Rafael, qual que era? Eu não? Era o... Visão de raio-x. Eu sei, câncer pra mim. Não, você usa visão de raio-x, só que absolutamente tudo que você usa visão de raio-x tem um câncer mortal que mata em 2 dias. É, você mata. Se você usar em uma pessoa, você mata a pessoa. Interessante. Ele só viu vantagens. Só viu vantagens. Olhar mortal. Depende, você tava querendo usar no hospital, você tava querendo usar em show pra revistar a pessoa. Todo mundo que vai no show morre ou assiste o show sozinho. Se for o show da Ariana Grande. Ah, mas é no final do show, né? Eu acho que passou outro bicho aqui. Não sei o que foi isso. Não, é. Ah, eu não vi desvantagens grandes aí. Porque meu papel é informar. Eu acho assim, ó. Quando ó, você usa. Então, você está com o braço quebrado e um câncer. Agora é um câncer. De 2 dias você tá morto. Toda vez que você usa a sua visão, a sua visão de raio-x, você perde 15% da sua visão original. Sim, isso é mais da hora. Ah, 15% eu vou usar 3, 4 vezes. Não, né? Eu vou me dividir em 3, 4%. É tipo redução. Redução. Peniana. Não, é tipo redução do radioatividade. É 15% do atual. É, por exemplo. Nunca vai chegar a zero, mas dividiu assim, por 15. Tirou 15%. Aí desses 15%, dentro dele tirou 15%, vai diminuindo gradativamente. É nunca 15, chega no zero, mas vai ficando, ficando okay. Cada vez menor. Ok. No fim, eu vou estar dando o diagnóstico errado. Não, porque a visão de raio-x vai ser um médico comum. Você só não vai enxergar quando você não estiver usando a visão de raio-x. E a visão de raio-x te consome muita energia. Você não pode ficar usando o tempo todo, porque senão você desmaia. Não, mas você olha uma vez só, faz já sentido. Era. Você não vai ficar olhando o tempo todo, sim. É, só tipo fechar o olho, abrir e fechar de novo. 15%. certo. Aí é uma boa alimentação, eu acho. Vamos lá, reta final. Se vocês pudessem escolher um personagem, um super-herói existente, quais vocês seriam? Eu já sei o que eu seria. Eu seria o Deadpool, do filme, pra comer a morena bacana. Então tá. Eu seria o Dr. Manhattan. Não, eu seria o Batman, caralho, velho. Mas ele não é super-herói, é um herói. Ele não tem poder. Aí que tá. Ele tem dinheiro. Um super-poder que eu ia falar que eu acabei esquecendo é dinheiro, que é o maior super... A prova que é o maior super-poder de todos. Mas você só pode usar em loja de 1,99. Eu faço uma armadura lá Tony Stark com loja de 99. Então tá, né? Silver Tape só. É. Você pega, se for loja de 99 que tem aqui em Matão, com um monte de chinês, você manda importar metal fabricado por crianças. Não, se for loja de 1,99 que tem aqui em Matão, que tem coisa de 50, 100 reais, tá valendo. Não existe mais loja de 1,99, só o nome. Não, mas se tivesse que escolher, eu seria o Deadpool. Dr. Manhattan. Por quê? Porque ele tem tudo que é poder do universo. Ele tem a consciência absoluta de absolutamente tudo, inteligência fodona, e ele pode fazer o que quiser, basicamente. Ele criou uma porra de um castelo em Marte. Então, ele desintegrou o Rorschach. Ah, mas ele ia ficar sozinho em Marte. Spoiler, se fode aí. Ia ficar sozinho em Marte. Se você já é o cara mais foda do mundo, você vai ter a presença de alguém pra quê? Eu detesto estar cercado de idiotas. Só aqui na gravação. Mas é que tá, por exemplo, você é o cara mais fodão do mundo, você consegue chupar seu próprio pau? Você vai fazer um clone. Ele vai clone. Nossa, mano, que tarefa, velho. É bizarro. Eu acho que eu criaria... Tem um momento do filme que ele tá fudendo com a mina lá, com dois caras fudendo ela, e aí ele chega assim, e aí, amor, o que você tá fazendo aí? Ele cria clones e come ela em três. Então coloca assim, a partir de hoje, uma semana, todo mundo se masturbando pensando em si mesmo. É, não. Não. Não, porque você ainda pode arranjar alguém. Ele some do planeta no final do gibi do filme pra criar uma nova civilização. Então eu posso fazer alguém. Okay, fechou. Ok. Alguém que me responde mensal. Concho. Ah, cara, eu acho que eu queria ser o Spawn, cara. Uma armadura... Você morrer queimado? Ah, mas foi renascer, eu renasco com meu poder. Mas o Spawn, ele tem uma maldição fodida, né? Tem. Tudo tem seu contra, né? Fazer o quê? Mas a armadura dele é perfeita. Melhor arma de guerra. E ele tem um chicotão também, né? Então, a armadura dele é moldada ao imaginação. Verdade. Que ele imaginar, ele consegue fazer. É verdade. E ele comeu aquela Angel lá também, né? Também. Comeu alguém gostosinha lá. Sim. Apesar de que deve estar uma situação terrível, né? O pinto tudo queimado. Carcomido. Eu seria o Wolverine. Por quê? Porque você quer comer a X-23, sem fator de cura. Não, a X-23 ia ser minha filha. Isso. Então foda-se. Não. Isso é errado, cara. Fator de cura. Eu ia ter um osso de adamantium. Não, o osso seria não, normal. Um só fêmur. Ia ter sou osso Cox, de adamantium e Cox. Ia ser apaixonado por ruivas. Bom, já sou parte. Não, então. Tipo, já tenho fator de cura. É. Eu tenho osso de adamantium. Bom, meu fator de cura é melhor que o seu. Por quê? Ele pagou o Albert Einstein. Deadpool é melhor que o do... Ah, tá, Deadpool. Suárez, cara, Deadpool Batman. Só não morre. Ó, Deadpool é mortal, pra começar. Uhum. Por quê? Porque o Thanos e a morte eram uma fé, Deadpool foi lá, pegou a morte e Thanos jogou a maldição que ele nunca mais poderia encontrar a morte. Ou seja, ele não morre. Então, é tipo, se restar uma unha do Deadpool, ele se regenera a partir dali. E agora, pra enfeitar esse aí, eu sei quem que o Suárez ia ser. Quem? O Lobo. É, eu tava pensando nele. Eu tava pensando no Lobo. Por quê? Porque eu ia ser o cara, o maioral, e ia ter força pra caralho. Imortal também. Que matou a morte, né? Sim, eu ia surfar por buracos negros na minha Harley, que seria o passatempo. E a única coisa que eu respeitaria seriam os golfinhos intergalácticos. Não, se é assim, eu queria ser o Máscara, só pra sacanear o Lobo. Eu sou a Máscara, que eu já tenho o Milo. É verdade. É verdade. Eu seria o Lobo. Mas sabe, eu tava pensando aqui durante essa conversa, um superpoder que eu queria ter, agora, né, não sei porque eu voltei pro superpoder, mas uma coisa legal, seria entrar no sonho das pessoas. Sim. O Fred Krueger, mas não necessariamente pra matar as pessoas. Pra fuder com elas. Pra fuder com elas. É, sei lá. Pra fuder mentalmente, se fica no sonho da pessoa, sei lá. Você pode ou salvar a pessoa falando alguma coisa pra ela. É, cara. Isso é um super poder legal, velho. Eu não sei porque eu imaginei eu no sonho, o Rafa assim, tipo, compre batom. E o seu nome seria seu quê? Nossa, velho. Caminhante dos sonhos, o Dream Walker, alguma coisa Dream assim. Walker, Dream Walker é uma boa. Eu queria ser o Moonwalker. Walker. Nossa, um super... Você podia correr como o Walker. Tipo, você eu só queria, podia correr. Tipo, eu queria ter um poder. Eu queria ter um poder que o Homer Simpson tem, que é fazer um Walker pra frente. Pera. A limitação foi uma boa. Coisa que o Álvaro falou aí, de só poder correr fazendo um Walker. Agora me põe uma limitação, porque eu adorei. E o Walker pra frente é bacana. Você tinha que fazendo... Au! Au! O tempo todo. Tinha que imitar o Frank Aguiar? Não, mano, o Michael Jackson. Só o som do Frank Aguiar aí. Ai, cara. Não, mas... Porra, velho. Que da hora seria se fosse super-herói, né? Seria. Mas eu sou o Máscara. Não, eu não sou, eu só tenho o Milo. Na verdade, mas o Máscara sacaneia o Lobo, né, cara? Sacaneia. Uhum. Já vi isso, sim. Não lembro onde, mas dá vi. Empate, eles não matam o outro. É, eles acabam se juntando pra... É, eles ficam amigos. Cara, o legal do Máscara é que, assim, tipo, o que ele tem nos bolsos dele também se transforma. Então, tudo que ele toca, ele pode fazer outra coisa. Ele dobra a realidade, cara. Que da hora, mano. Tipo, ele é um Dr. Manhattan legal. Verdade. Ele não, é praticamente ele é, um gênio da lâmpada. Ele é tipo o Pedro Pérez se virasse o Dr. Manhattan. Mas ele tem uma limitação, ele só pode ser o Máscara de noite. Não, é só usando a máscara. A máscara só funciona à noite. Não, isso, mas isso é no desenho. Filme. É, isso é no filme. O desenho que se foda, o gibi também, é só à noite. O gibi é só à noite? É. E é uma maldição do Loki, sim. Né? É. A máscara. Mas é o Loki ou é o Loki outro Loki? Não, é Loki. Loki, tipo... Não é o Loki Marvel, é o Loki. É. Não, mas o Máscara aparece na Marvel, caralho. E o Loki aparece no filme, o Loki não. Do filme é muito zoado. Sim, é muito zoado. Lobo, caralho. Lobo é DC, animal. É verdade. Então, o... Não, o Loki não, mas é o Máscara já enfrentou o Lobo. Que é DC, pô. Sim. Ah, mas se você for ver, já teve DC e Marvel um contra o outro. Algumas vezes. É, então, podia ter também. Mano, esse Lobo é o maior. Tá saindo. É, agora saiu pra caralho. Acho que podia terminar, não sei. Não, eu penso que é bala, é pedaço da minha gengiva. Meu normal. Deus. É isso que o craque faz com a pessoa. É, cara, exatamente. Vai se transformar, ele terminando, vai ser a Inês Brasil. Caralho, tá aí um superpoder, porra. É, o Álvaro pode se transformar, mas só na Inês Brasil. Sim, cara, eu ia enfiar o microfone na minha buceta. É. Meu Deus. Sério que vai acabar assim? É. Passou outro animal aqui. Vai acabar assim e com o Frank Aguiar. O Pedro fazendo um walker e eu gritando. O Pedro fazendo um walker pra frente. Sim. O Rafa segurando. Câncer pra todo mundo. Eu passando câncer pra todo mundo. Só de enfiando as coisas no cu pra vibrar. O Concha morrendo sem ar. E o Alvin. E eu gritando o grito da Pantera. Ei, você é o microfone da foto. No final das contas, a gente forma um grupo de super-heróis chamado os Super Amigos Autistas. Exato. É, ó, tá aí. Os Autistas Brothers. Autistas Assemble. Autistas Assemble. Puta que eu pariu. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Infelizmente, o papo tava legal, o papo tava bacana. Esse é um podcast que pode ter outros, né, também. Formatos diferentes, óbvio, mas pode ter outros. E se fôssemos super-heróis, ia ser bacana. Enfim, antes de terminar, vamos agradecer a presença do único, do grandíssimo, inigualávelzíssimo Homem Concha. Muito obrigado, amigo. Eu tô me acostumando a fazer parte aqui. Eu vou virar um estagiário. Sim. Você podia... Seria legal você participar mais vezes, assim. A gente gosta sempre. Sim. Que você participa. E... Bom, e a partir de agora a gente tem que começar a pensar no, na história da Concha, né? Sim. Na mitologia da Concha. Na mitologia da Concha, exatamente. Mitologia bivalva. Coisa que começou a ser criada no quarto episódio do LocomoCast. Por aí. Olha que beleza. Enfim, muito obrigado, Concha. Quer dar algum recado aí pro pessoal? Não. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui, participando dessa zoeira, dessa alegria. Maravilha. Acho que só. Isso aí. E além do Concha, né? A gente precisa agradecer aqueles que fazem dos nossos dias melhores. São nossos parceiros, né? São nossos amigos. Afinal, na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso vamos agradecer o nosso primeiro parceiro HQ. Segundo parceiro, X-Infinity Games. Terceiro parceiro, E-Fighters. Quarto parceiro, EitaCast. EitaCast. É isso aí. Um abraço aí pra todos. Se você também quiser ser nosso parceiro, ou mandar um feedback sobre esse podcast, ou mandar ideias de podcast, ou mandar o que você quiser. Se você quiser, fala com a gente. Envie seu e-mail no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Concha. contato@locomotiva26.com.br. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E, obviamente, que nós temos uma outra forma de contato, não temos? Temos. E qual é essa forma de contato? É o grupo do WhatsApp. E como faz pra participar do grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook Passageiros da Locomotiva, vai ter o Álvaro lá pra te autorizar, já que ele é nosso porteiro estagiário. O Suede tá se esfregando no microfone. É porque ele é o super vacilo. Ô, Suede, não é no olho da cara que você enfia as coisas cilíndricas, é no olho do cu. Exato. No olho do cu. Vibrou, você pode começar a usar os seus poderes. No olho do cu. É prosseguindo. E lá vai ter fixo no topo um endereço eletrônico pra você clicar e... É, agora você parou, né? Presta atenção pra ver se saiu o link. Endereço eletrônico que você clica e estará direto no grupo do WhatsApp, ou você clica na postagem deste podcast, vai ter o mesmo link lá. Exatamente. E o Suede tava tão preocupado. Não, perdeu a chance, cala a boca. Não, perdeu a chance. Perdeu a chance, imbecil. Fica aí bulinando o microfone e dá nisso. É. Ele tá quase lambendo o microfone. A Zelda vai estar no seu cu. Exatamente. Não, cara. Bom, esse grupo do WhatsApp é o grupo que nós nos comunicamos todos os dias. A gente fala sobre várias coisas do podcast, várias coisas de fora do podcast, várias coisas assim da vida. E o melhor, a gente pode falar sobre tudo que a gente quiser, né? Porque tem um grupo que não pode. Tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa. Aqui nós deixa. Óbvio, né? Não, vamos, né? O Mano Negro aí também é foda, mas enfim. Participe do nosso grupo do WhatsApp. E lembrando que, né? Se você tá no nosso grupo do WhatsApp, nos episódios mais zoeiras, você pode escolher as músicas que tocam no background desses episódios, ok? E é isso aí. Muito obrigado a todos por cederem vossas cavidades auditivas para nosco. E é nóis. Falou! Beijo.